Mano, eu tenho uma coisa para te falar. Quero ver. Cara, eu Vai lá. descobri nessas 2 últimas semanas, nas 3 últimas, que a Game Freak, os caras são muito sagazes, são Aí muito é. espertos. Ah, mas. Assim, quero ver. Vamos lá. O negócio, eu tive pedras nos rins, né? E eu tava com as minhas dores lá, de boas, né? Sentindo uma vontade de morrer, assim, leve, sabe? Aquelas Leve, né? coisas do dia a dia. Ah, é Assim, rotina. mas assim, Dani, que brasileiro, né? Hoje em dia também não tem isso, né? Ah. Só é um pouco mais. No seu caso foi. Você tinha vontade de morrer ao quadrado. Ou Ao quadrado. no caso, a pedra, né? No caso. Exatamente, a pedra. E aí, cara, eu estava de boa tomando minha água quando eu pensei: puta, mano, quando você tem pedras nos rins, os médicos falam que você tem que tomar muita água para Muita você água. eliminar a pedra. E quer dizer então que pedra é fraco contra água? Eu É nunca tinha verdade. entendido o motivo porque Pokémon do tipo pedra é fraco contra água, porque tem pedras nos riachos e tal. Mas Ah, entendi. Faz é por sentido, né? conta no rim, mano. É por conta na pedra. É verdade, né? Será que o Tajiri já teve. Então ele teve pedra no rim na infância? De infância e adolescência. Ele falou assim, na hora de fazer o Tav matchup, os caras falam assim, não, pedra não, né? Porque assim, realmente, beleza, Exatamente. a galera, quem tá ouvindo agora pode até falar assim, não, mas tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, mas a pedra demora anos, séculos, pra dissolver. Exatamente, é sobre isso. Não é super efetivo, na verdade é o contrário, é not very effective, né? Porque demora muito pra dar dano na pedra. Sim, é isso. Só Mas que a você pedra no rim tem, é. Faz todo sentido, Dani. mano, é sobre isso. Os caras, nossa, a gente tá em 2021, eles estão em 2054, só pode. Exatamente. Mano, imagina o tamanho da pedra que os caras não tiveram pra fazer o Geodude. Nossa. Imagina uma pedra no rim com um braço. Não, aí tipo piora, né, a pedra que se chama um Graveler, que tem 4 braços, aí É, tipo a dor é exatamente. pior. É verdade. É por isso que os bichos de pedra têm self-destruct, tá ligado? Que eles, tipo, parece que é a dor, sabe? É a dor do bagulho passando pelos canais, tá ligado? Parece que você tá explodindo, tá Verdade. ligado? É isso. Nossa, cara. É por isso que é um dos Ou golpes. seja, O Self-Destruct é o golpe mais forte do jogo. Quer dizer, eu não sei se é Self-Destruct ou se é o Explosion. Se já tinha Explosion na primeira geração. Se é Explosion é mais forte. Explosion tem. Acho que tem 200 de base no. Dano base no. eu acho que é Na mais primeira geração. forte. Não, mentira. Na primeira geração tem 170. E o Self-Destruct. Cadê? Pesquisa rápida aqui. Pesquisa rápido trabalho. É, pesquisa rapidinho aqui pra. Só pra ficar a informação, né? Self-Destruct hoje. O Explosion hoje tem 250. E hoje o Self-Destruct tem 200 de dano base. E era 130 na primeira geração. Mas eram os golpes mais fortes de fato. Inacreditável, né, mano? Então, Então é isso. Pedra na gravação é bem rápido. sobre isso. É isso, mano. Putz. Pedra no rim é isso aí. Então, ó, beba muita água e acho que é isso. Acabou, né, o podcast, gente. Acabou, Tchau, tchau. fica a informação aí, né? Fica a curiosidade para quem tinha dúvida do porquê o tipo água. Aliás, tipo. Quer dizer, mas o tipo pedra ele toma dano mesmo? Ou é só o tipo ground? Não entendi, não entendi. Tipo rock ele tem mesmo, né? Ele apanha mesmo, né? Tem certeza absoluta isso. Ele Apanha, apanha. apanha É, o. tá certo, porque não, tá certo. Eu fiquei só numa dúvida momentânea aqui. Porque às vezes, né, nem tudo é o que parece, mas realmente é isso mesmo, tá certo. Eu Essa duvidei por um daí. momento das nossas certezas, tá ligado, Lenny? Porque Não, fica tranquilo. essa é uma coisa boa, cara. É uma coisa boa você ter dúvida do que você tem certeza, tá ligado? Nunca tenha certeza das coisas. Não, mas até os têm dúvidas, têm momentos de fraquezas. É normal, Exatamente, a gente exato. tem. É sempre Eu bom tenho certeza que. refletir. Assim, puta, tenho certeza que o golpe Ghost não funciona em fighting. Sempre tive essa certeza enquanto moleque. Depois descobri que não, olha só. Que não, na verdade é o contrário Olha. só. Olha só. Então, eu, às vezes, algumas certezas, eu tenho algumas certezas erradas também, porque quando eu chego no momento de dúvida, de fraqueza, eu vou e meu cérebro volta para os momentos do anime. Então, tipo, por exemplo, tipo, água ser forte com tipo de pedra. Lembro do Pikachu tacando água nos negocinho lá do ginásio e o Onix ficar, tristão. É verdade, é verdade. Mas até aí, né, mano, o Pikachu, ele é tipo ground e o Pikachu conseguiu matar ele no raio também, né? Aí O anime, às vezes, ele não quer sempre ajudar também. Sim, ele tá sim. querendo dar o drible ali. O anime, às vezes, também causa algumas distorções, né? Na exato, nossa exato. Mentalidade. Exatamente. Acontece, né? Faz parte. É, sabe uma coisa que eu fui descobrir... Não, fui ficar em mim, de fato, há alguns anos já isso, né? Não é recente. Mas uhum. uma coisa que eu tinha também como lembrança, né? Barra, tipo, certeza de que era... É que na quarta geração os sprites eles não eram animados. Na minha cabeça não era. O de Diamond and Pearl, no caso, né? E que no Platinum eles fizeram que nem Emerald de animar os sprites. E não, na quarta geração inteira todos os sprites são animados. Mesmo em Diamond Sim. and Pearl. E há uns anos atrás eu tinha essa certeza de que era. Do que Diamond and Pearl também era tudo estático. Olha só, né? É sempre bom pensar que às vezes a gente tá errado. Fica aí a informação pra galera. Mas vamos, a gente vai entrar já no tema principal. Você quer fazer mais algum terceiro algum comentário extra sobre as pedras nos rins? Ou era só isso mesmo? Somente isso, cara. Só bebam muita água. No fim das contas, acaba sendo isso mesmo, né? Água é vida, bebam água. Exatamente. Isso quer dizer que o Art tava certo, então, no fim das contas. Vixe. O Art estava certo. Totalmente certo. Tudo certo. Kyogre, um abraço também pra você. Mist nunca esteve errado. Exatamente. Bom, acho que podemos então entrar no assunto principal deste episódio. Olha só que maravilha. Episódio do Helping Hand. Este episódio aqui, esse podcast maravilhoso da Casa do Carvalho. Está começando aqui. E eu tenho comigo aqui o meu amigo Danny. Pediu uma mãozinha pro Danny. E aí, pessoal? Uma mãozinha aí de... Amigos e rivais, né? Amigos não, somos rivais. Somos também, né, mano? Por que não? Somos todos rivais no mundo, né? Somos todos rivais. Cara, pensa só. Não. Se a quantidade de oxigênio e água no mundo é limitada, porque ela, né? Um dia vai acabar, né? Então, a gente tá competindo Sim. por água e oxigênio também, tecnicamente. Em algum nível Com... muito Nossa. Fraco, nós estamos. Sentido. Mas muito pequeno, mas tamo. Alguém vai respirar o último respiro de oxigênio, né? O último, não sei como fala, rajada de oxigênio. Eu não sei também. Molécula de oxigênio. São as moléculas, sapéculas. Só sei que... Mas por que somos todos rivais? Porque hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, Danny. Rivais. Os inimiguinhos do mundo Pokémon aí, os filhos da putinha que a gente estraçalha no meio da nossa jornada, constantemente, no caso, ou vice-versa, né? No caso, também tem, às vezes, eles podem bater na gente, a gente perde e fica chateado. Exatamente. Algumas vezes você pode ser o rival do seu rival também, existe essa possibilidade. Exato. É toda uma questão de ponto de vista, né? Já diria aí os poetas, de fato. Agora, uma coisa que eu acho que vale a gente comentar no começo, né? Já que estamos no começo aqui desse episódio, é que o termo rival... Sim. Vou até começar... Desculpa aí, gente. Vou reestruturar. A gente começou fazendo esses podcasts do Helping Hand aqui, essas séries de categorias, com categorias não oficiais. E a gente passou agora a fazer algumas categorias oficiais também. Começamos com os protagonistas do último episódio e agora estamos nos rivais. Porém, o rival ele tem uma peculiaridade, né? Porque rival mesmo é só até a segunda geração. A partir da terceira, a Game Freak e a Pokémon Company, eles retiraram a Trainer Class de Rival dos jogos. Então a gente não, né? Por exemplo, Brandon, May, Wally, Barry, Cher e Bianca não são oficialmente rivais. Porque não existe mais essa categoria a partir da terceira geração. Mas eles são, né? É o que a gente acostumou a chamar. Então ele meio que cai num limbo aí de categoria oficial barra não oficial, né? Mas, Sim. A gente sabe, mas todo mundo sabe do que a gente tá falando. Então... Geralmente são aquelas pessoinhas que têm iniciais e às vezes têm cabelos diferentes porque não parece só um NPC comum e exatamente. Falas. Exatamente. O que caracteriza principalmente um rival? Que nem você falou, é o personagem recorrente, que tá sempre, né, muitas vezes começa a jornada com a gente, ou encontra conosco no começo ainda na nossa jornada, e ele recorrentemente batalha conosco durante, né, progride junto com a sua jornada, progride junto com a nossa, e a gente vai batalhando com eles por várias vezes até chegar, até muito provavelmente o final do jogo, mesmo que não seja a última batalha, necessariamente. Sempre tem uma batalha final, né? Ali perto do final do jogo com os rivais. Então é sempre Sempre massa. E aí, é até onde eventualmente a gente vai entrar em algumas discussões aqui. Porque, por exemplo, tem personagens que não necessariamente, que nem você falou dos iniciais, né? Tem rivais, ou não, né? A gente pode discutir isso de fato. Que não tem starters, né? Eles não pegam iniciais de fato. Eles não começam a jornada conosco, mas eles entram ali no meio, como por exemplo o Wally, o Gladion, né? O próprio Bede, a Marnie, né? Esse pessoal aí não necessariamente começa a jornada conosco. Mas isso a gente fala quando for chegar nisso. Então, vamos fazer uma listinha muito breve aqui, rápida, né? Dá só um bate-bola, jogo rápido aqui, pra poder listar quais são os personagens que falaremos hoje aqui, correto? Por região, né? Indo por canto, Johto, Hoenn, Tarajano, né? Começamos com o nosso querido Blow, né? O nosso querido Gary Motherfucker Oak, ou Blue, ou Green, ou como você quiser chamá-lo. Carvalhinho, Carvalho Neto. Carvalho Neto. Temos o Trace, porque é o do Let's Go, né? É basicamente verdade. Um reskinzão do Blue, mas pro Let's Go. Seguido pelo Silver, de Johto. Meninão, sim. Filho do Didi. Ladrãozinho, gatuno. Gatuno, exatamente. Meliante. Roubou meu coração. indo pra Hoenn, temos Brandon, May e Wally, né? Wally. Onde está o Wally? Fica aí a interrogação. Wally. Verdade, né? Eva, minha pequena Eva, né? Já diria aí. Eva, minha pequena Eva. Diamond Pearl, temos o Barry, nosso querido menino ansioso aí, ansiedade, né? Ansiedade, hiperatividade. Ansiedade pura. TDAH, né? Lá em Black White, em Unova, temos Charing e Bianca, seguidos pelo Hugh em Black White 2, que é uma escolha muito peculiar também, né? Que a gente tem três rivais de tempos diferentes, né? No caso aqui. Sim, do Peter tem perfeito. Exatamente. Em XY, em Kalos, temos muitos personagens. Kalos tem personagem pra caralho. E temos o Kalen e a Serena, Shauna, Tierno e Trevor, que são os outros amiguinhos ali. Os amiguinhos. Amiguinhos. A Lola, temos o Hal e o Gladion. Sim. Que eles efetivamente atuam como rivais ali. Tem uma pessoa ou outra que talvez questionaria aí essa lista, que poderia encaixar a Lily, mas a Lily ela não entra muito na parte de rival. O Hal já é meio questionável aí em alguns aspectos, mas ele é um rival de fato. Sim. eu digo que ele é questionável porque ele não rivaliza, né, em muitos momentos. Mas a gente fala mal do Hal também quando chega no mundo. E Galar, temos personagem pra caralho também. Esse pá tem mais personagens do que... Ixi. Não, tem a mesma quantidade de personagem que em XY. Olha o remake de XY vindo aí, moleque. Opa, indícios. Indícios de remake de XY. Porque temos o Hop, que é o rival principal. E temos em paralelo aí o Bede, a Marnie. E em Isle of Armor, isso, na Tundra não, né? Só em Isle of Armor. A gente tem também a Clara e o Avery, que eles servem como alguns rivais ali, como no meio da historinha, né? Pra gente prosseguir uma jornadinha. Sim. Na ilha, né? Então eles são considerados aí meio que rivais também. Exatamente. Então, são muitos personagens. Hoje a gente vai ter que falar bastante de bastantes personagens aí. O que talvez seja um pouco menos... Não vou nem ousar dizer que a gente vai fazer mais rápido do que o anterior, que era de protagonistas, mas nesse em particular, a gente já falou de alguns personagens. Principalmente o Brendan e a May, e o Kalen e a Serena, porque eles também são protagonistas, né? Tipo, quando você pega um personagem, o outro ele automaticamente vira o seu rival principal, né? Então, exatamente. Então tem esse fator aí, né? Mas a gente vai falar deles porque eles têm um pouquinho de personalidade diferente. O protagonista em si não tem personalidade diferente, né? Tipo, entre si não tem grandes personalidades diferentes. Então, mas como rivais eles têm mais, né, algo a trazer. Mas ainda assim vai ser mais rápido do que né? Vai ser mais rápido. Então, bora lá. Bora demais. Você quer começar a falar pelo Blue? A catraca gira. Blue. Exatamente. Vamos lá então do Blue, vai. O que que... Danny, você me conhece. A gente se conhece há mais de 10 anos. A gente se conhece há mais de 10 anos. E eu sou beat do Blue, né? Você me conhece. Sim. No fundo, assim, da sua consciência, você já tá tocando até aquela musiquinha, sabe? Do Blue versus Blue. Tô, não. Aqui eu já... Assim, já falei algumas vezes isso em outros casts também, mas sempre bom reforçar que a música do Blue é a minha música favorita de Champion até hoje, e sempre será, provavelmente. No caso, talvez perca um pouquinho só ali, ou seja, meio para com a do Trace, porque é a mesma música. Inclusive, acho uma audácia eles colocarem a mesma música do Blue pro Trace. Exatamente. Acho ousado, filhos da puta. O Trace não tem essa como posso dizer, esse mineral, coloquei a primeira palavra da minha cabeça, água, mineral, igual do Blue, ele ter essa mesma coisa. Exato. O Blue, ele é o, assim, se a gente puder, se a gente puder sintetizar o Blue em um personagem, talvez seja o moleque que foi criado pelo vô no apartamento, né, em condomínio. Pela avó, né? Quando... Sim. É um molequinho meio um pouquinho mimado, né? É um pouquinho nariz empinado. Mais riquinho. É filho de gente famosa, tá ligado? Filho não, neto, no caso aqui, né? De famoso. Então ele se acha. E ele é cuzão com todo mundo. Ele é um arrombadinho. Verdade, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu consigo traçar fazer um TCC, uma monografia, pra dizer que o Blue é como se fosse o Kiko. É verdade. E o Cavalo é tipo o idoso que cria ele, que é a Dona Florinda. Exato. E você é o Chaves. Você é o Chaves, exatamente. É exatamente isso. O Blue é o Kiko. Só que um pouquinho menos burro, né? Porque o Kiko é burro pra caralho, né? Não, é verdade. Que o Blue, não que o Blue seja um exemplo de inteligência no mundo, mas é, né? Um pouquinho mais. Eu particularmente sou, como eu falei, sou beat do Blue. O Blue, ele tem alguma... Por ele ser o primeiro rival, de fato, ele tem algo... Ele que começou isso tudo, né? Ele carpiu esse mato, né? Esse lote. Antes era tudo mato. E o Blue, ele acaba sendo um personagem relativamente icônico aí, até porque ele tem frases icônicas, né? Tipo, te cheiro mais tarde. Cheiro mais tarde é um clássico, né, Dani? Te cheiro mais tarde. Te cheiro mais tarde é um clássico. O cara tem... Nossa, o cara tem uma personalidade. O cara tem... Você consegue respeitar o cara. É, ué. Te cheiro mais tarde. Eu acho também que o negócio do Blue é que, assim... Diferente dos outros rivais, que às vezes eles têm algumas outras nuances na história deles, ele tá realmente pra ser seu rival. Tipo, o objetivo dele é acabar com você. Tipo, ele quer vencer você. Não tem outra coisa. Exato. Ele não quer, tipo, eu sou doente também. Ah, eu tô indo pra um lugar lá, né? O Wally referência. Não, ele tá lá. Exato, ele não se... Ele, o Blue, ele não se esconde atrás de desculpas. Ele só quer ser cuzão. E ele quer ser cuzão com você. E eu acho particularmente divertido que, principalmente, assim, no jogo, você encontra algumas vezes com ele. É um dos personagens de toda a franquia que você encontra mais vezes com ele, né? No caso dos rivais. Que você encontra batalha com ele várias vezes durante o jogo. E aquele negócio, mesmo que ele perca, ele tá sendo cuzão contigo. Ele ganhando, ele é cuzão contigo. Ele perdendo, ele é cuzão contigo. Ele só é cuzão contigo sempre. É, né, tipo, falando assim, ganhou por sorte, essa porra toda aí, tá, né, isso aí, meus Pokémon que é fraco, tá ligado? É o controle que é ruim, tá ligado? sempre meio que, né, indo de... porque ele tem essa aura de arrogância, né? Arrogância é uma palavra principal aí que define bem o Blue. E que eu acho inacreditável como o anime, nas primeiras temporadas, captou perfeitamente. E tipo... Nossa! O Gary no anime é fantástico. É fantástico. O maluco com carro e cheerleaders. Muito bom. É tipo, o Blue, né, elevado a uma potência mais engraçada ainda, né? Tipo, eu acho isso muito foda, tá ligado? Muito, nossa. Não, e assim, eu consigo lembrar das músicas. Gary, Gary, ele é o melhor. Meu, é muito da hora. Eles realmente conseguiram fazer um alter ego. Um alter ego, não. Um Blue do Animeverso, né? Sim. Eu acho que, às vezes, não melhor, mas mais engraçado do que o Blue original, né? É, até porque o Blue, ele, nos jogos, ele ser cuzãozinho é uma piada, né? Querendo ou não, tipo... Mas ele tá ali pra ser um personagem, um oponente forte e tal. Enquanto no anime, o Gary e o Ash, eles batalham um pouco, né? O Gary, ele é bem mais... alívio cômico mesmo pra, tipo, zoar o Ash e isso ser a piada, né, do momento e tal, o quanto ele é, né, tipo, arrogante e tá, tipo, é muito mais alívio cômico, de fato, do que nos jogos, apesar de sempre que, né, você sempre esbarra com ele, né, mas ele tá sendo ali o cuzão sempre contigo e tal, mas é engraçado, é divertido, e o que eu gosto muito no Blue, de fato, é que ele não tem um, assim, ele não tem uma grande construção de personagem, certo? Porque primeira geração ali, né? Os caras não estão nem aí pra isso, na verdade. Mas mesmo não tendo uma grande construção, ele tem. Por quê? Sim. Se a gente for olhar assim, no fundo, o Blue, ele é o... que a gente falou, é o cara arrogante, não sei o que e tal. E ele só quer escolher os melhores Pokémon ali pra montar o time dele e tal. Ele quer ter o time mais forte de todos. Ele quer ser o melhor. Ele quer o seu the best. Mas ele não tá muito aí com como ele vai fazer isso, né? Ele não tá... Ele só quer pegar os bichos mais fortes e ganhar a liga. E ele consegue. Olha só que arrombado. Ele consegue, mano. Ele consegue. Só que aí você vai ganhar dele. Sim. E, tipo, muito pouco tempo depois. Porque o Blue tá sempre na sua frente. Ele tá sempre um passo, né? Na sua frente, na jornada inteira. Exatamente. Ele tá sempre um pouquinho na sua frente. É o rolê de quando você entra no ginásio e, né, interage com a estatuinha lá, né? Já tem lá os nomes dos vencedores do ginásio. O nome do Blue tá sempre lá. E quando, né, e se você olha depois que você vence, o seu nome também aparece lá embaixo do Blue, né? Então ele tá sempre um passo à frente, um pouco acima de você. E quando você acha que... Porque na primeira geração tem isso, né? Você não sabe que existe um champion na primeira geração. Hoje todo mundo sabe. Elite 4. Mas é Elite 4. Sim. Elite 4 é o desafio final do jogo. Você vai batalhar com 4 maluco. E depois do quarto maluco tem o quinto. O quinto é o seu rival. E isso é muito foda. Eu acho isso... um plot twist maravilhoso. Muito. E você vencendo ele cai de cara no chão, porque ele fala, puta, o que eu fiz de errado, tá ligado? Tipo, porra, que merda, olha só que eu consegui isso tudo, mas acabei de chegar aqui e perdi, tá ligado? Tipo, mano. Ixi, uma batalha. Exato. Foi. Senti o gostinho aqui da vitória, mas já tiraram de mim. E aí vem o Carvalho e fala, né, não, você não se preocupa muito com seus Pokémon e tal, bosta. Nem o, né, o seu bosta, vai morrer, filho da puta. Então tem, oi? Não, Berro, porque... não, mas é bem isso mesmo, não, e só um adendo também, eu acho muito, não sei nem se você vai falar sobre isso, mas eu acho que o Blue, tanto o Blue quanto o Gary, né, a contraparte dele no anime, eles têm uma evolução muito grande depois dessa derrota também, né? Sim. O Blue, no caso, ele se torna líder de ginásio, né, de Legion, e o Gary, ele acaba se tornando um pesquisador, demora um pouco, mas ele, né, sim. engata. Então, exato. Tipo, ao mesmo tempo que eles se ferram, são humilhados pelo rival, pelo avô, então, jogadas na sarjeta. É muito engraçado que o velho chega e fala assim, mas que vergonha. A criança de 10 anos desaba, né, de chorar, mas enfim. Psicólogos, né, tipo, não sei se ele vai precisar no futuro, alguma de infância. mas tem isso realmente, depois eles dão, assim, o ar de arrogante, nos jogos principalmente, sempre continuou. No anime, o Blue, ele vira outra pessoa, né? Tipo, ele vira o pesquisador, ele indireita, ele encontrou Jesus, na verdade. Encontrou Jesus. Nos jogos, ele continua sendo meio arrogante, tanto que quando, em Gold Silver, quando você batalha com ele, ele fala assim, ah, essa galera de Jota aí, mano, os caipira aí. essa galera de Jota não dá nada não, vou ganhar de você aí. Mas, e aí ele perde, né? Então ele ele continua subestimando ali um pouquinho a galera, continua sendo arrogante, mas ele endireitou mais, né? Ele não parte só pro full, né? Quer dizer, em teoria, né? Porque a gente passa a conhecer menos o Blue ali depois da primeira geração, né? a ver como ele age e tal. Mas tem, tem essa pegada, né? De que ele, ele aprende com a derrota final dele, né? Algumas coisas. E isso eu acho foda pra caralho. E também acho muito foda que, diferente de alguns outros campeões que vêm depois, né? No caso do Blue aqui. O Blue, ele tem uma equipe variada, né? Ele não é monotype, né? Por exemplo, na segunda geração a gente tem o Lance, que em teoria é dragão, mas a gente sabe que é Bird Keeper, né? Ele é... tem Pokémon voador. A gente não tem... engana a gente. É, não engana a gente, não. Na terceira geração tem o Steven, depois tem o Wallace. Só na quarta que vai ter a Cynthia, que varia de novo um pouco. O Alder, ele também tem meio que um... eu não lembro se é bug o monotype dele ou qualquer rolê ali, mas ele tem um meio que... muitos Pokémon dele também seguem essa linha. Então, adianta não. Adianta o... Adianta o Kukui e o Leon não tem variado também. Mas ali até a terceira barra quarta, até a terceira principalmente, né? As duas próximas gerações, elas são bem mais simples, né? É só você levar o bicho certo que você passa o carro neles, né? E eu gosto que no comecinho já de tudo, eles já fizeram algo interessante nesse sentido, tá ligado? Sim, o Blue, ele se prova, né, digamos, um chefão final muito, assim, foda, exato, né? Exato. Uhum. Eu acho que também essa questão do fator surpresa, obviamente, assim, fica muito mais fácil você ter isso na primeira geração, já que você nunca jogou teoricamente, né? Com certeza. Mas esse fator surpresa dele realmente ser o campeão, é algo muito doido. Pois é. Talvez seja mais ou menos parecido com o fator surpresa de você ter o Red pra batalhar na segunda geração, tá ligado? Sim. Porque assim, eles precisavam de alguma surpresa na segunda geração, eles botaram o Red, né? Na primeira geração, a surpresa é ter um champion, né, de fato. Até que o Lance ser o champion, ele é uma surpresinha também, assim, mais ou menos. Porque ele se encontra com o Lance no caminho e tal. Mas ele não fala que ele é campeão e tal, né? Depois você vai descobrir que ele é, de fato, o campeão de Johto, né? Eu acho que só a partir, talvez, da terceira que isso se torna algo meio... não tem mais tanta surpresa, né? Porque aí, tipo, o Steve se torna meio que um Lance. Exato. A Cynthia também. Exato. Tal. Fica um pouco mais previsível, de fato. A própria Quinta mesmo, o Alder aparece, né? Antes e tal. Alder. Apesar dele, do plot twist ser um pouco diferente, que na quinta geração você não batalha, de fato, com o Alder como champion, né? Na história. Ah, verdade. Tem um pouquinho de twist ali. Mas, enfim. Que é um bom twist, de fato. É legal. Um bom twist. Só uma bem curiosidade, né, do Blue. Uhum. Na verdade, nem sei se é uma curiosidade, mas é o que muitas teorias o pessoal fala. Uhum. É do famigerado Ratatá do Blue que morre, né? Rapaz. O que pra mim também é, eu faço um paralelo direto com o Kiko. Nosso Kiko. Uhum. Quando o Kiko tem um balão, o Chaves fica com raiva, vai lá e estoura o balão do Kiko. Mais ou menos o que acontece, você fica com raiva do Blue e mata o Ratata dele. Não, mas foi até bom você ter falado essa ideia, sabe por quê? Porque eu sei que você tá de zoeira e tal, mas tem uma galera que acha isso, que isso é verdade, tá ligado? E eu queria vir aí aproveitar esse momento até pra gente desmistificar essa história do Ratata do Blue, você pira? Porque... Fake news! É engraçado, a gente zoa também e tal, vive zoando e tal, mas é sempre bom reforçar que o Blue, ele de fato, quer ver, vou até achar aqui a batalha, qual que é a batalha do... Ele usa um Ratata na terceira batalha com ele lá em Cerulean. É. Depois ele usa um Ratcage. Lá em um naviozinho. Exato. Aí ele usa um Ratcage lá em Lavender. Aliás, em Lavender não, desculpa, no SSN, no caso. E em Lavender ele não tá usando mais, certo? Na Pokémon Tower. Ele troca o Ratata dele por outro Pokémon. O Ratcage, no caso, que já tá evoluído no caso. Ele usa o Ratata numa batalha, o Ratcage na outra. E troca depois na quinta batalha. Isso, por si só, isso já faz sentido pelo próprio personagem do Blue, né? Que é aquele rolê de escolher Pokémon mais fortes e tal. Conforme a gente tá ganhando dele, faz todo sentido, né? De que, pô, esses Pokémon aqui estão me dando prejuízo, vou trocá-los. Porque o Raticate, ele não vai evoluir mais, certo? Sim. O Raticate vai, uma hora ele para, né? Mas tem uma coisa até mais interessante. Você sabia que o Raticate dele é underlevel? Ah, é? O Raticate do Blue, na batalha, é level 16. E o Ratkate evolui no level 20. Então a gente... Eita. Ele deixa até de usar, talvez até por causa disso. Tipo, não sei, ele conseguiu evoluir o bicho mais cedo, ou sei lá o que aconteceu. se foi só um, também uma, né, um oversight ali dos devs, eles colocaram o bicho level 16 porque ia fazer mais sentido pro level que você tá, mas eles foram lá, tiraram ali e tal, não, o Hatgate é fraco, vou trocar, beleza. E aí, mas por que que a galera fala da Pokémon Tower, né? Porque a galera fala que na Pokémon Tower, o Blue fala que você matou o bicho dele. Ou que, né? Né, ele tá lá no cemitério, sim, lá pra enterrar o bicho, não sei o que e tal. Mentira. Tá, por quê? Mentira. Mentira. Por quê? Na Pokémon Tower, o Blue, ele fala... What brings you here? Your Pokémon don't look dead. I can at least make them faint. Let's go, Paul. É isso que o Blue fala, tá ligado? O que que ele fala? Seus Pokémon, o porquê você está aqui? Seus Pokémon não parecem mortos, mas eu posso fazê-los desmaiar. Ou seja, ele tá tirando com a sua cara. Ele tá sendo um cuzão. Como sempre. Como sempre. Então esse rolê do Hatgate, quem ainda acredita pra valer nisso, fica aí a informação de que é só uma teoria, na verdade, né? Não vou nem dizer que é mentira, sim, absoluta, mas é uma teoria, tá ligado? Tipo, o jogo, ele não indica em nenhum momento isso, a não ser o fato de que ele tá num cemitério e depois ele trocou de um Pokémon, mas isso ele poderia fazer, isso faz todo, sim, sentido pro próprio personagem do Blue, né? E ele troca pra outros bichos mais fortes, de fato, que ele troca o Hatgate pelo Exeggute e ele pega um Gyarados ainda, né? Então ele passa a ter, sim, uns bichos mais fortes, de fato, porque ele tá indo nessa linha de vou escolher os Pokémon mais fortes aqui, né? Que é o que ele fala no final do jogo, inclusive. Não, até porque você batalha... Geralmente, quando você perde batalha, seus Pokémon não morrem. Eles só ficam desmaiadinhos ali, exato, de boa, de goma. Depois você revive. Exatamente. mas é engraçado. Engraçado. E que mais? Você quer falar mais alguma coisa do Blue? Ou não? Eu gostaria só de fazer dois paralelos. Algo que eu achei muito legal que a gente fez no último episódio, né? Uhum. Eu acho que o Blue com certeza mata a barata. Mata. Isso aí não tem... Mata e dá risada. Indiscutível, né? E dá risada. O Blue, ele mata e arrasta o pé, tá ligado? Pra ficar o traço de barata morta no chão. A gente deve chorar e suplicar. Não, por favor, não me mate. Sim. Não, e o Blue, por designs, né, porque ele passou por vários redesigns durante esses 25 anos, uhum, eu adoro ele de camiseta preta, só isso que eu queria falar. De camisa preta, né, é da hora também, gosto do... Você fala do Firehead? No Firehead e também, acho que no Sun Moon ele também retorna com camiseta preta. Ele é meio... Camisa preta, Ele combina com um estilo mais dark, não sei. Ele combina, eu gosto também, gosto demais. Mas eu gosto... Eu sou fã da jaquetinha, tá ligado? Eu sou fã da jaquetinha, de fato. Jaquetinha de Champion. Ah, sim. Porque tem isso também, né? Ah, o Blue é um dos poucos personagens que ele vai mudando de design, né? Do próprio jogo, né? Se não for, talvez o único também. Porque ele começa... Assim, na primeira geração, né? Obviamente. Ele começa até com o cabelo mais baixo. Ele não tem aquele topete em cima, né? Nos sprites. E só no visual de Champion, de fato, que ele troca de roupa, bota a jaquetinha... Ele dá uma arrepiada no cabelo. E esse é meio que, sim, o design oficial dele, né? Depois eles... Obviamente, as artworks sempre retrataram ele com o cabelo desse jeito. E aquela roupa meio roxa, né? Aquele casacão roxo. Mas nos sprites, né? Eu me refiro mais aos sprites mesmo. Que tinha um visual diferentão. Mas é da hora. O Blue, ele também tem um outro... Pensando aqui, o Blue, ele realmente... Ele tem muita autoconfiança, né? Porque não é todo mundo que usa pochete, assim, e consegue ser arrogante. Exatamente. Porque não é todo mundo que tem as moral de usar pochete, né, mano? Não, tem que carregar o look, né? Tem que carregar o look. Pois e assim, a própria foto, né? Eu imagino que não são desenhos, que eles vão lá e tiram uma foto pro jogo. Exato. Deixa eu tirar uma foto, assim. Com certeza. Na própria foto dele, né, na artwork, tanto de Firehead e Leaf Green, ele tá com uma cara meio assim, tipo, pô, você vai tentar mesmo me zoar minha pochete? Tipo, pois é, ele tá, você tá tem tipo. Certeza disso? Pensa duas vezes. Ele tá falando assim, vem aqui pegar na minha pochete. Ai, ai, bulé desses mesmo. Não, e o do artwork dele de Sun Moon, né, que ele retorna mais velho, uhum, ele tá tirando óculos, mas assim, pra mim o rosto dele tá tipo. O que foi, pirralho? Tá, tipo, uma coisa meio... Exatamente, é bem essa linha aí. Olha os pirralhos aí. Oscar aí. E foi. Eu gosto. No Let's Go ele também aparece. Apesar que eu particularmente, eu vou dizer algo aqui que é um pouco complexo, tá? Eu não gosto muito da aparição dos protagonistas dos jogos antigos no Let's Go, não. Eu acho que é só cash grab nostálgico. Eu não sou muito Sim. fã, não. Porque o Blue, ele... Primeiro que você mora na casa do Red e do Blue, né? Sim. Quer dizer, você mora na casa do Red e o Tracy mora na casa do Blue. Isso tá errado por si só. não ocupam o mesmo lugar, como a gente disse no início. Exato, exato. Então, tipo, beleza, né? Por que que então eu tenho o Red e o Blue no jogo se vocês... Eles moram onde? Porque Palette continua só tendo duas casas, tá ligado? De lado de Palette que eles moram. Mas tirando isso, né? Porque, por exemplo, o Blue ele continua virando líder de ginásio, né? No rolezinho. Mas ele não tem aquele arcozinho, né? Sim. Esse arcozinho que a gente comentou de batalhar como champion, perder e tal. E é algo que o Tracy não tem inerente nele, né? O Tracy, ele, pra minha surpresa, ele é um pouco mais, de fato... áspero do que um rival normal do moderno, né? Que é um pouco, que geralmente são um pouquinho mais soft. Mas Sim. ele jamais será o Blue, né? Ele nunca conseguirá ser cuzão. Ou cuzão. Porque o Blue também é um produto da época, né? Naquela época dava pra você fazer isso também e não ser problema. Exatamente. Dava pra você fazer isso sem dar ruim. Hoje em dia talvez não, né? Pra criançada aí. Enfim. Não é legal bullying, né? Essas coisas. Não dá. Não, faz todo sentido. E tem só uma curiosidade que o Blue tem uma irmã, né? Também, mais velha. Tem a Daisy, é verdade. A Daisy. Daisy é Margarida em inglês, se não me engano. Exato, posso estar errado. Exato. Margarida. A Daisy. A Margarida. Que... É, exatamente. Morena, né? É a Morena. Ela que dá o mapa, né? Na primeira geração pra gente. Na primeira, na terceira. Sim, na... sim. Aliás, é verdade. Quem que dá o mapa pra gente no Let's Go? É a pessoa que mora na casa? Ela é irmã do Tracy agora? Eu não sei, eu não lembro desse detalhe. Teria que rever. Boa isso pergunta. Tem que Quem é irmã do Tracy? Eu acho que quebra um pouco o multiverso, né? O Blue, igual você falou, você não ficou um pouco incomodado. O Blue Red e a Green estando lá em Let's Go, quebra o multiverso. Quebra, porque... se falasse assim, beleza, nessa casa não mora nenhum dos Carvalhos, tá ligado? Verdade, o Tracy não é rival, não é neto do Carvalho, né? Eu não lembro dele falar que ele é neto. Nesse jogo, eles não tratam lembro. Ele literalmente como o Blue, né? Ele é só um amigo rival ali, né? Um amigo... Sim! Mas ele não ocupa 100%, né? O título ali de bagulho, né? Enfim. É meio estranho, né? Tipo, eu também acho que esse paralelo é meio complicado. Eu também não consigo enxergar muito bem como que eles coexistem. Pois é. É um pouco complexo. Finge que não existe. É. Pronto, é isso. Não dá nada, não. Ah, não. Mas eu gosto, apesar dos pesares, eu gosto do Tracy. Eu gosto do Tracy. Não, eu também gosto. Acho que assim, igual você falou também, é legal que assim, eles não fizeram igual, né? A personalidade do Blue e tal, mas eu acho que perante alguns rivais que já estavam muito mais amigos, ele pelo menos teve uma pegadinha um pouco mais áspera mesmo. Né? E, bom, nice. Eu gosto que o. Do caso do Blue. Ele sempre tem o Pidgeot, né, na equipe dele, né, ou o PJ, né, PJ, Pidgeot, Pidgeot, é um Pokémon que tá sempre presente na equipe dele. Eu, apesar de Sim. eu achar um pouco triste, barra não tão triste, que o Tracy, ele assume isso também um pouco, e ele até, no caso do Let's Go, ele, só aparece no Let's Go, né, mas ele tem o Mega Pidgeot, né. De todos os Pokémon que ele poderia ter de Mega, eles falam, não, vamos botar o Pidgeot aqui que o... Que isso também é um rolê que o Tracy mantém, que é sempre ter o Pidgeot, Pidgeot na party. Eu acho legal, é um carinho aí pro Pidgeot, que eu gosto do Pidgeot. Gosto do Pidgeot, apesar de eu associar bastante o Pidgeot ao Blue também, por conta dele estar sempre ser o Pokémon que abre, né, a equipe do Blue. Sim. Não é o Ace, mas é sempre o Pokémon que abre, né, as batalhas. O Tracy também faz isso. Não, e embora também o Mega Pidgeot tenha um corte de cabelo muito estranho, e a gente já falou isso lá no cast de pássaros. Verdade, verdade, verdade. Exatamente. Eu ia deixar isso claro de novo. É, só mais Mas é uma isso, né? trivia também. Opa, diga aí. Sim, não, só uma coisinha. O Bulbapedia, o antro de conhecimento, fala realmente que o Tracy tem uma irmã, né? Obviamente, e que ela não tem nome. Então, Ah. realmente não é a irmã do Blue. Não é Então, a real. Daisy, no caso, é uma outra personagem, né? Não é. É uma outra personagem sem nome, mas, Sem né? nome, mas tá lá. Com respeito. Beleza, da hora. Acho top. Exatamente. Acho nice. Bom, acho que, não sei, para mim já está de boa. Não, eles não têm forma shinies, né, pra gente analisar. Droga. É verdade. Ainda não, né? Um dia os treinadores vão ter aí. Vamos então para Johto? Vamos para o Silver? Menino. Ah, O menino ruivo? vamos. O ruivinho? Ruivinho. O Silver? Rapaz, eu gosto muito do Silver Ai, também, mano. rapaz. Como não gostar do Então, menino. Do boy. Do passerby. Cara, o que você tem com Blue, eu tenho com Silver. Sério? Esse é o queridinho. Você é beat E do Silver. nossa, muito. Me roube tudo. Vai, pode. Me Me rouba rouba. inteirinho. Inteirinho. Ah, eu sou muito beat do Blue, talvez porque a primeira geração foi a minha primeira, de fato. Mas o Silver também eu adoro muito, eu gosto muito do Silver. Porque eu acho que o Silver. Eu não quero roubar o seu espaço aí de fala, seu lugar de fala do Silver, tá ligado? Não, Mas tudo bem, tudo bem. eu vou começar aqui rapidinho, só introduzindo nessa parte. Porque eu gosto muito de como é a jornada de entendimento do Silver. Porque se no Blue acontece só no final da jornada. Você vê isso acontecendo durante a jornada com o Silver, principalmente do meio para frente, né? E eu acho essa Sim. mudança também muito peculiar, até para diferenciar os dois, tá ligado? Para não falar que o Silver é só um rival que nem o Blue. Ele, na verdade, é muito diferente do Blue em alguns aspectos, porque o Silver ele não é cuzão. O Silver é mau. Ele é diabólico. Ele é mau, entendeu? O Silver não é do bem, no começo, A né? Principalmente. encarnação do próprio capiroto. Exatamente. Não, eu concordo. Eu acho que é muito doido também que aí a gente começa também com questões de motivos, né? Porque o Blue, é igual a gente falou no início, o Blue somente é cuzão, mas sem motivo. Ele nasceu assim e ele cresceu assim, Gabriela. O Silver, ele tem motivos. Não que ele tenha motivos, assim, né? Não é legal você roubar as coisas, É, mas. não quer dizer que esteja tudo bem ele fazer isso, mas Isso. a motivação existe, né? Narrativamente falando. É. Assim, eu acho que ele não quer ser igual o pai dele, né? Mas ele já começa a jornada sendo igual o pai dele, roubando as coisas. Pois O é. que é uma coisa meio, né? Pô, Silver. Não É, sei se você exato. quer ser igual o pai. É. É, sei lá. Assim, tipo, na segunda geração, a gente não tinha informação de que o Silver era filho do Giovanni, né? Spoilers aí da quarta geração, um pouquinho. Spoiler de 15 anos atrás, mas enfim, 10 anos atrás, vai. 10, 12, 13, 14 anos atrás. Mas, é no mínimo engraçado, porque o Silver, ele passa boa parte da jornada dele antagonizando junto contigo a equipe Rocket. Ele fala assim: não, essa galera aqui, não, eu quero derrotar esses caras, tá ligado? Quem vai derrotar sou eu, tá ligado? Eu que quero fazer essa porra aqui, tá ligado? Mas o Silver, ele não é Sim. diferente da equipe Rocket, principalmente no começo do jogo. E isso é que é muito foda, nesse sentido, que você tá falando, que realmente. Porque aí conversa mais ainda, né? Tipo, acaba criticando, né? Não gostando do que o pai fazia, mas faz do mesmo jeito, tá ligado? O Faz famoso igual. É o hipocritazinha. hipócrita, exatamente. E aí, eventualmente, ele vai melhorando, né? Mas eu acho isso muito da hora, de fato, que acontece com o Silver. Definitivamente, por conta disso, ele acaba sendo um personagem mais denso do que o Blue. O Blue, ele acaba sendo mais raso em alguns aspectos. Sim. E o Silver, você vê, né, o crescimento dele até o final do arco Encanto, né? Quando você termina lá as coisas rebatalha com ele e tal, você vê pelos diálogos dele que ele mudou de fato e que ele entendeu muita coisa e que ele mudou e virou uma pessoa melhor. E eu acho isso muito foda. Não, e é muito legal o presente que eles deram pra gente, né? Presente não, porque a gente compra, então não é um presente. É Esse verdade. presente seria se eles dessem pra gente. Exato, é verdade, você tem razão. Mas... Mas a questão do evento lá do Celebi, né? Que tem todo também a questão do Giovanni, né? Que é lá onde explicitamente tem o diálogo do Silver com o Giovanni. E eu acho muito legal, porque, tipo, desenvolveu realmente aquilo que todo mundo meio que começou em Firehead Leaf Green, né? Que teve alguma coisa naquelas nas ilhas lá, né? Na Sevai Island, falando de um garoto de cabelo vermelho e tal. Exato. E aí meio que terminou o plot dele mostrando real que ele é filho mesmo do cara e que a motivação dele, por mais que seja uma motivação ruim, ele conseguiu meio que reverter a história e evoluir como pessoa. Exato. E assim, ele foi o último dos filhos da putas, né? Porque É, depois sim, dele ele também os virou o último filho da rivais. puta. Ele foi o último filho da puta, porque o Silver tem isso, né? O Silver do começo, assim, você pode até considerar que o Silver no final, ele tá muito mais parecido com os rivaizinhos amiguinhos das gerações recentes, né? Tipo, Sim. porque, por exemplo, o Blue, ele, você sabe que ele continua sendo cuzão. Ele só não é mais cuzão com o protagonista ali porque acabou o jogo, né? Pelo menos, aliás, na Sevi nem tanto, porque você vê uma vez ou outra ele depois ainda na Sevi e ele continua sendo, né, tipo, mais cuzãozinho ainda. Não tanto, mas ele continua sendo cuzão. O Silver não, o Sim. Silver ele tem uma mudança de personalidade, não de personalidade, mas ele muda bastante, né, o jeito de agir. E parte do que é a agressividade dele ali no começo define ele, né, tipo, a personalidade dele. Então dá pra até você fazer uma mistura aí de que ele mudou um pouco a personalidade também. Sim. Mas pro Silver é bom, porque pra gente ver essa mudança, né? A gente vê essa. O que a gente talvez possa usar como argumento do rolê dos ideais, tá ligado? De Black White, tá ligado? Exatamente. Nessa discussão do né, até onde vai ali os ideais dele e tal, e o que ele vai fazer para poder alcançar aquilo. Aqui a gente vê um pouco disso e a gente vê ele mudando. Como os posteriores, eles são sempre só essa parte boa, tá ligado? Sem essa parte necessariamente ruim. Exceto os últimos, né? Na sétima e oitava geração até teve um pouco mais disso. Talvez até um pouco na sexta, se a gente quiser fazer um meia-culpa aí. Fazer uma vista grossa, né? Nem um meia-culpa, me expressei errado. Mas assim, não funciona tão bem na sexta. Mas enfim, depois a gente vai chegar Na sexta a gente conversa. Na sexta a gente conversa. Mas eu gosto muito realmente que eles abraçaram essa história do Silver ser filho do Giovanni e que eles soltaram essa sementinha em Firehead Leaf Green e que foi o suficiente pra gente teorizar pra caralho na época. E em Heart Gold Soul Silver eles assumiram isso e colocaram dentro do jogo, que é muito foda, né? Muito da hora. Muito, nossa. Uma peculiaridade do Silver também é você. Não é todos os rivais que você pode dar um nome, né, pra eles. Sim. Alguns eles já vêm com o nome pronto. E eu. Meu primeiro jogo foi Gold Silver e eu chamava o Silver de Fezes, porque eu sabia que ele era meu rival. E pra mim ficou muito no nome de Fezes mesmo. Fezes, né, perdeu e tal. Eu adorava. Eu acho que ele tem cara de Fezes. Enfim. Pois é. Nem isso que eu ia falar. Eu ia falar, na verdade, a questão também que muita gente teoriza, né? Que o Paul da quarta geração, que é um rival do anime, né? Do Ash, Pois ele é. tem muitos traços do Silver. Nossa, igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. Realmente, tipo, pra mim é o Shiny Silver, talvez, Sim, porque sim. ele tem um cabelo grande, é meio ruinzinho, né? Ele não tem um cabelo tão comprido quanto o do Silver, mas ele lembra muito em questão de design o Silver da segunda geração, tá ligado? Da quarta não, porque o Silver teve um redesign na quarta, né? Mas da segunda Sim. geração lembra bastante, muito. E até a própria jornada dele, que nem a gente falou, né? O rolê dele ser. Ele obviamente não é pai, não é filho do Giovanni. Não que a gente saiba, né? Pelo menos, mas. Ele tem esse rolê dele querer o. Ele não tá querendo necessariamente destruir a equipe Rocket, mas é uma mistura, talvez, de objetivo ali do Silver com o Blue, né? Que ele quer ser forte, quer não Sim. sei o que e tal, quer ser o vencedor, quer montar a equipe forte, não quer os bichos fracos. E por causa disso ele acaba, né, mais na linha do Silver sendo meio cuzão, né? Sim. Acaba sendo hostil, né? É meio que a personalidade do Silver com o objetivo do Blue, né? Digamos assim. Porque o Silver realmente ele queria derrotar a equipe Rocket também, né? Ele queria descobriu que a galera tava indo lá e ele quis fazer esse rolê aí, né? Mas Sim. coisa que, quer dizer, o Blue também faz de certa forma, ele encontra a galera lá, mas ele tá meio que cagão, ele tá meio que mais nos corre dele realmente. E como não tem a equipe Rocket desse jeito em Sinnoh, né? Tem a Jesse James, mas é isso aí, né? Exatamente. Agora, sabe, e o Silver é um filho da puta. Sabe uma peculiaridade do Silver que eu queria, sim, deixar aqui? O Silver, ele... Assim, a gente falou do Blue, né? No caso do Rat Cage, mas o Silver também tem um Pokémon underlevel na equipe dele em certo momento. Depende, na verdade, né? Porque você, creio eu, assim como eu, gosta... É time Cyndaquil, correto? Sim, sim. Exatamente. Crianças do bem que escolhiam Cyndaquil talvez saibam disso. Mas quem pega o Totodile e a Chikorita talvez não saiba, né? Nesse sentido. O Totodile evolui, é um dos starters que evolui mais tarde. Ele evolui no level 18. Sim. E quando a gente batalha com o Silver a segunda vez em Azalea, ele tem os Pokémon ali pelo level 12, 15, 16. E é exatamente esse é o problema. Na segunda batalha, ele tem um Croconaw level 16. Exatamente. Coisa que os outros já estão evoluídos, mas o Totodile não deveria estar evoluído ainda. Eu acho isso peculiar. Acho engraçado. Eu acho isso divertido. E eu acho que só reforça também o fato de que o Cyndaquil é o Pokémon certo pra você jogar em Gold Silver. Exato. Porque eu não vejo o Silver roubando a Chikorita, não condiz com a personalidade dele, e eu também não vejo ele roubando o Cyndaquil. Eu acho o Cyndaquil muito nenezinho pra ele. Pois é, verdade, tem esse fator também. Acho que a gente podia até fazer isso também, tipo, a gente não fez com o Blue nem com o Trace, mas acho que com a gente pode fazer retroativamente depois. Porque eu também tenho essa sensação de que o Totodile combina muito mais com o Silver do que os outros. O Cyndaquil... Sim. O Cyndaquil talvez seja o segundo lugar aí, e a Belief, a Chikorita, a Belief Megaron em terceiro. Mas porque o... Sim. O Totodile, ele tem um ar mais rebelde de fato, né? Tipo... Um jacarezinho extrovertido, ele tem um ar mais rebelde do que os outros dois, que são um pouquinho mais de boístas barra fofinhos. E eu consigo ver muito. É muito mais coerente realmente ver o Silver pegando o Totodile. Pra mim, né? E talvez a gente pudesse fazer isso com os outros rivais também. Qual starter que combina mais, né? Com eles, na sua opinião, tá ligado? Pra mim, o Blue combina muito mais com o Charizard também, por conta desses fatores, de ser um pouco mais, tipo, porra, o bicho de fogo, tá ligado? Um bicho que a planta e a água é um pouco mais, sabe, tipo, natureba, barra cura, barra... Sim. Apesar do Bulbasaur ser veneno também, né? Poderia ser um segundo colocado aí. Mas eu não gosto do Blue com o Blastoise, tá ligado? eu acho que o Blue combina muito com o Squirtle. Mas chegando no nível final, eu não vejo o Blue com Blastoise. Eu vejo ele com talvez um Charizard também. Pois é, exato. Eu vejo se tivesse um Ivo de Squirtle que evoluísse pra Charizard. Pois é, né? Mas aí, eu concordo. Eu gosto bastante do Blue com o Charizard por conta disso. E até por conta da brincadeira, né? Tipo, o Blue, que no caso no Japão é o Green, pegando Pokémon de fogo, que seria talvez a estampa do Red, né? Red. Então tem esse. Eu gosto dessa brincadeira também, né? Tipo, na minha cabeça, né? Pra mim, né? No caso. Mas aí cada um. E só mais um adendo. Não sei se você tem mais alguma coisa pra falar do Silver. Não, que eu me lembro, mas vamos lá. Nenhum rival, assim, te empurra. Só o Silver te empurra. O Silver. Ele é tão diabólico que você podia ter morrido, batido a cabeça. É verdade. É verdade. O Silver te empurra? Não, ele não te empurra, não. Não. O Silver te empurra. Ele tá lá vigiando lá o laboratório. E aí quando você tá. Pega... Não, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Eu achei que você tava falando mais pra frente do jogo. Não, é verdade. Ele... Tô ficando louco. Desculpa. É verdade. Ele chuta sua bunda. Pode crer. Chuta sua bunda. Ele te joga. Joga. Na sarjeta. Na sarjeta. O Silver é do mal. O Silver é o único rival que faz alguém chamar a polícia, tá ligado? Ele rouba e o Elmo tem que chamar a polícia, mano. É maluco. Puta, verdade. É loucura, mano. Ah, uma coisa... algo que eu... Vou ser bem honesto. Acho que a gente não falou tanto assim do design do Blue. E até porque eu gosto de todos os designs do Blue também, pra mim não é um problema nesse sentido. Mas eu vou confessar que eu não sou o maior fã do universo do redesign de HeartGold SoulSilver do Silver. Eu gosto, Mas eu acho o original ainda muito melhor. Saca? Saco. Porque eu acho que eles deram uma suavizada ali no Silver, no redesign dele. Mas eu ainda gosto mais do design original dele, tá ligado? Eu acho que o design original passa mais essa pegada meio. Eu sou do mal, tá ligado? Tenho um jaquetão aqui do mal, tenho o cabelão, sou serelepe, sou ladrão, vou roubar de novo se você deixar. Eu acho que ele tem mais uma pegada. É que assim, para mim, o que o redesign diminuiu nessa coisa meio do mal, ele aumentou nos olhos, porque nos olhos, É verdade, principalmente isso é verdade. na intro do jogo, né, que aparece lá o Silver com aquele olho diabólico, nossa, eu consigo ver assim que é o próprio demo encarnado E é o numa Satanás. pessoa. É porque ele tem olho vermelho, né, mano? No, na, na Exatamente. abertura ele tem o olho vermelho, assim, do mal. Quem Matador. tem olho vermelho? Só quem tem olho vermelho é do mal. É verdade, é verdade. Acho que, na verdade, eu vou ser bem honesto, pensando bem aqui, eu acho que o meu maior problema com o redesign do Silver é o cabelo. Não é nem a roupa, pensando bem aqui. Que a roupa também é legal. Ela só é um pouquinho mais justa, né? Mas aí até é só questão de gosto mesmo. Eu acho que o meu problema maior é o cabelo, que aquela pontinha lá. Eu não sou o Sim. maior fã daquela pontinha no cabelo da Mars, tá ligado? Verdade. É o cabelo da Mars. Mas é isso aí. Tá. Mas assim, mas o Silver é fantástico, sem, quase sem defeitos nesse sentido aí. E eu sou muito fã do Silver também. E realmente, que nem você falou, é o último personagem mais cuzão assim que a gente vai ter. É, não vou falar que necessariamente foi na, acabou na segunda geração, porque ele, né, é cuzão também no remake, né? Não tem como. Sim. Então, até a quarta, Espero né, a que um gente dia pode falar. volte a ser cuzão também em Exato. algum remake. Quer dizer, tem. Bom, enfim, depois a gente volta. Aliás, eu acho que eu. Talvez pensando nesse sentido, talvez eu tenha. Não lembro exatamente o que eu falei lá no começo do cast. Mas eu acho que talvez seja até importante reiterar isso. O rolê dos rivais não existirem mais depois do Blue e do Silver. Eu não lembro se eu falei depois do Blue e do Silver ou se eu falei depois da segunda geração. Porque na verdade eles utilizam o termo rival na quarta também, por conta do Heart Gold Soul Silver. Mas. O Barry não é considerado rival, né? Nem o Brandon May e o Wally não são rivals, não são essa trainer class. E na primeira geração nem tem trainer class para rival, se eu não me engano. Eu acho que é só Blue realmente na primeira geração e na terceira geração eles usam rival no caso, o rival. Mas fica, são os dois únicos personagens que tem essa categoria, né? Enfim. Sim. Mas que mais? Talvez a única coisa que eu possa falar que eu lamento um pouco pelo Silver, e nem tanto assim, mas é porque a parte boa boa não, né? O momento que ele vira meio que um maluco do bem, né? Ele encontra Jesus aí e tal, ele entende os rolês lá que o Lance fala para ele, né? Ele tem essas paradas. Aí o Como Clancy que é o chega e nome? fala: Você tá maluco, mano? É, ele Tu fala, tá não, você tá louco, mano. tomando teu cu. É, Tá tem achando que essa. tu vai ganhar a vida assim, mano? Se os polícia te pega aí, tu vai viver a vida atrás das grades. Exatamente, mano. Lance mandando a real Vacilão. aí. Mandando a Me real dá que uma vacilão morre cedo, coisa. verdade. Uma caminhada, né, no Silver, e ele para. A única coisa que eu talvez lamente um pouco só. É que eu não lembro exatamente a linha de diálogo, mas ele demonstra ter entendido muito mais isso no Monte Lua. E no Monte Lua são poucas pessoas que batalharam com o Silver de fato. Eu mesmo, enquanto pequeno gafanhoto, nunca batalhei com o Silver no Monte Lua, porque eu nunca consegui ir pro Monte Lua enquanto pequeno gafanhoto, porque minha fita era zoada. Era bichada, nunca consegui voltar, fazer todo o trajeto de Kanto enquanto jovem, mancebo. De fato. Só Eu depois. consegui, mas eu não sabia ler inglês, então para mim era só um diálogo qualquer. É, porque no Monte. No, no, na última batalha, na Liga, ele demonstra ter entendido o que aconteceu, né? O que o Lance falou e tal. Mas eu lembro que tem algumas linhas de diálogo do. Deixa eu até puxar aqui a linha de diálogo. É melhor que ficar no achismo aqui. Vamos trazer os fatos. Cadê as quotes aqui do Silver? Cadê? Gold, Silver, Peraí, aqui ele tá. Crystal. Ele fala aqui no Palanalto Índigo, no Monte Lua. Ah, já faz muito tempo, desde que eu perdi para você, né? No Monte Silver, né? Principalmente, acho que ele deve estar tá falando isso. Eu achei que... Eu pensei sobre o que estava faltando, né, pra mim, nos meus Pokémon. E eu vim e eu consegui a resposta. E isso é muito legal, tá ligado? De saber que ele encontrou uma resposta pra esses dilemas dele, tá ligado? Que era algo que... Ele podia ter encontrado essa resposta já no, na, in, né, tipo, na última batalha, antes da Liga, de fato. Mas ele só vai realmente ter essa resposta depois. Mas algo que eu particularmente acho muito da hora, que eu gosto muito, de fato, em Heart Gold Soul Silver, é a batalha em dupla com o Silver, né? Você batalha com o Silver contra o Lance e a Claire. E isso eu acho... delícia. Se por um lado ele tem esse viés, né? Eu, por outro, eu adoro essa parte de Heart Gold Soul Silver, eu acho fantástico. Muito bom. Não, eu concordo total. Consertaram não, tipo, fizeram uma coisa que não tinha na época, porque não tinha batalha em dupla, né? Sim, exato. Eu ainda acho, eu não lembro direito, tá? Já faz muito tempo que eu não jogo Heart Gold Soul Silver. Uhum. Mas eles podiam ter tido uma batalha em dupla também com a equipe Rocket lá no quartel-general, na cidade de Mahogany? Mahogany também. É, podia. É que tem o Lance, né? Tem a batalha com o Lance. Acho que eles não quiseram meter o Silver ali no meio. Mas, de fato, poderia ter uma batalha com o Silver ali junto. Até pra mostrar que vocês estão mais do mesmo lado, né? É da hora. Ah, sim. Você batalha contra ele, né, na verdade, ali perto. Pouco depois você batalha contra ele, né, lá no takeover, de fato, né, da rádio. Há uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar aqui, né. Até essa luta do Monte Lua, o Silver possui um Golbat, certo? Ou a equipe dele em Gold Silver Crystal, e eu não vou olhar de Heart Gold Silver, mas eu vou assumir que é parecido ou a mesma. Os Pokémon do Silver são... Até a batalha com o Monte Lua. Um Sneasel, Golbat, Magneton, Gengar, Alakazam e Feraligatr. Isso se você escolheu o starter certo. mas assim, o que vai mudar mesmo é só o starter, né? No caso, entre as batalhas. E depois dessa batalha, você pode rebatalhar com o Silver. Sempre, não lembro qual o dia da semana, mas você rebatalha com ele no Planalto Índigo. Ele tá lá pra rebatalhar. E depois desse discurso dele, de que ele encontrou a resposta, a partir da próxima batalha ele tem um Crobat. Olha que bonitinho. Porque o Crobat só evolui por Friendship. Isso é muito bonitinho. Eu acho que isso diz muito, tá ligado? Dos aprendizados aí, né? Do Silver e tal. Eu acho isso muito legal. Muito da hora. Ai, para, vai. Escuta uma lágrima. Apaixonado. Silver! Ai, o Silver! Aí o Silver. Tá vendo, mano? E aí depois os malucos vêm falar que a primeira e segunda geração não tem história. A segunda a galera até fala, né? Mas primeira geração os caras criticam mais e tal. Mas a primeira e a segunda elas conversam muito, tá ligado? Nesse sentido. Ah, os rivais, eles têm bastante... Apesar deles só serem, em teoria, pra literalmente, né, fazer a gente ficar mais forte, rebatalhar e tal. Eles têm peso, mano. E eles têm um peso importante. Vou me sentir bem cringe, bem aqueles veião. Mas a gente não precisa de cutscenes ou mil textos pra ter história. Às vezes uma coisinha, você já entende. Exato. Esse próprio rolê do Crobat, mano. Olha só que bonitinho. É sobre isso. É uma coisa bem... Uma nuance, né? De coisa ali, de personalidade pro maluco. Pra gente entender o que aconteceu. Isso eu acho muito foda. Agora, hoje em dia, o que os caras fazem? Uma cutscene do Silver chorando, olhando pra lua, falando mil coisas que não tem sentido. Exatamente. E você se raiva. Exatamente isso. Mano, olha só que bosta. A gente já tá com mais de uma hora de gravação e a gente nem foi pra terceira geração. A gente vai ter que ruxar as galera aqui. Mas a galera já tá acostumada, né? Vamos lá. Brendan e May. O Brendan e a May, eles têm meio que a mesma personalidade, né? Então a gente pode meio que... E a gente já falou deles também como protagonistas. Então a gente não vai perder muito tempo neles. Sim. Talvez o mais triste do Brendan e da May é que a última batalha deles, o starter não tá evoluído. Só em Horas que eles corrigiram isso. Corrigiram entre aspas, né? Porque o Brendan e a May tem esse rolê de fato, né? Que a gente vai parar pra pensar de rival. O Brendan e a May, eles são mais brothers do que rivais, realmente. Eles não têm o papel de rival... Não só literalmente ali do texto, né, do Trainer Class, como eles também realmente não têm isso, né. O Brendan e a May, eles estão pra ajudar o pai deles, tá ligado, nas pesquisas, né, de campo. Então você batalha com ele algumas vezes, né? Mas o objetivo deles não é necessariamente ser uma pedra no seu sapato, de fato. É até doido, né? Porque eles meio que. Se você não lê os diálogos, porque eu não lia na época, pra mim eles eram a mesma coisa, assim, rival, tal, tudo. Mas depois que você começa a entender a história, tal, você vê realmente que. Porque pra mim era até o contrário. Pra mim eles eram só os rivais e o Wally era só o Wally, não era nem rival, nem considerava rival, nem lembrava do Wally. Só que o Exato. Wally faz esse papel. É que também o problema é que, assim, o Brendan e a May, eles aparecem muito mais. Posso estar errado, mas eles aparecem muito mais do que o Wally Não, no isso é programa. verdade. Ele, assim, em termos práticos, o Brendan e a May são muito mais importantes para a história do que o Wally, de fato. E não só a história, mas o progresso, né? O seu progresso de jornada nesse sentido. Você batalha com eles mais vezes e eles te dão itens mais importantes. Eles que dão o Fly, né, pra gente. Eu lembro que eles dão mais alguma coisa ali. Eles Puta, qual que andam de era o item que eles bicicleta. dão? Eles andam de bike, é verdade. Eu lembro que eles dão alguma coisa pra gente ali perto de Malville, antes de eu chegar em Malville, tá ligado? E eles dão o Ah, Fly sim. depois. Eles que dão o Go Goggles, né? Pra você entrar no deserto também. Você não batalha com eles, mas é depois que a gente batalha com a Flanner e eles dão os óculos do deserto. Tipo, eles têm muito mais importância nesse sentido de progresso de jornada. Mas não é como era Sim. antes, né? Com os rivais de antigamente. De antigamente que era bom. Eles nem te batem, nem te roubam, nem te Nem te rouba. esfaqueiam. Os caras não xingam a gente. Ué, que merda é essa que tá acontecendo aqui? Que é todo mundo meu amigo. E por outro Poxa, lado, né? Entrando no. Você quer falar alguma coisa? Diga aí, te interrompi. não, só um adendo. Eu acho legal também que em horas, né, eles fizeram uma música de rival com tons diferentes para Brandon e para May. Pois é. Eu acho isso Não, muito mas não, fofinho. isso nem horas não. Isso já acontece no próprio jogo. No Ruby Safira Ah, também. é? É. Assim, o tema que toca no Overworld, né? A de Isso batalha é igual, mesmo. continua nos dois. Mas a da Mei é tipo. Vamos supor. Exato. E o do Brandon é. É tipo, é a mesma música, mas o tom, né, é Ah, o diferente, né? É. Nossa, não sabia que em horas era em E Rubi original, Rubi Safira Safira. também é, também é. Caramba, Também é que eu tem. também só jogava com o Brendan. É, eu também joguei sempre com o Brenna, mas uma vez ou outra eu testei com a May pra ver qual era e. E aliás, algo que eu gosto muito, isso é muito idiota, mas eu gosto muito disso. A casa muda, né? Conforme você pega um ou outro, né? Como protagonista. Então, o seu rival, se você joga com o Brenna, a casa da direita é a da May, né? A Isso. casa da esquerda é a do Brandon e a casa da direita é a da May. Mas se você usa a May como protagonista, a sua casa continua sendo a da direita. Tipo, Da e direita. a do Brandon e a da esquerda. Mas muda o, né? O que tem na casa muda, né? Isso eu acho muito da hora. Eu acho da hora, eu acho da hora. Tanto que Tipo, não fica. precisava fazer isso, É, não fizeram. precisava, mas é engraçado. Tipo, poderia só mudar o personagem só, tá ligado? O script é o mesmo, né? Mas não, eles mudaram nesse sentido ali, a ordem das coisas. Tanto que essa é uma das razões, por exemplo, pra que no speedrun de Pokémon Rubi, Safira e Emerald, os caras usem a mina. Porque a mina mora mais perto da direita, tá ligado? Então aonde você sai é mais perto da casa do professor e da saída, tá ligado? Da cidade. É tipo, é coisa pequena, né? Mas que pro speedrun faz sentido. Diferente. Eu acho muito da hora isso. Acho Muito divertido. legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, mas é isso, né? Como personagens rivais, o Brandon e a May não são tão. Eles são muito ativos ali, talvez até mais no sentido de amizade, né? São brothers e tal, ali o crush. Talvez ali, né? Em Horas, principalmente, que você vai lá, né? Vocês dão rolê junto e tal, né? No outro episódio e tal. Tem essa pegada ali de um affair, né? Aí talvez essa seja uma coisa interessante também, né? A May, nesse sentido, passa a ser o primeiro rival mulher, né? Porque até então Verdade. você só tinha o rival menino, era a única opção. Aqui você pode ter o Brandon como rival, se você for a menina, mas você pode ter a May também. Então ela é a primeira rival menina da história aí de Pokémon. E é isso, né? Também acaba aí, né? As curiosidades do Brandon da May, eu acho. Acho que podemos então ir pro Ali. E o Wally, tem uma peculiaridade que a gente vai ver isso muito em Sun e Moon, Mas aqui já tá presente isso também. A gente é rival do Wally, na verdade, né? No fundo, no fundo. Porque o Wally, ele é doente, né? Ele tá ruim lá, ele se muda pra Verdanturf por conta do problema respiratório dele. Porque lá é melhor pra ele respirar e tal. Eles nunca falam com essa doença, inclusive, mas todo mundo assume que seja asma. Sim. E todo mundo zoa ele por causa disso também. Apesar de asma ser um rolê sério, né? Tipo, a gente zoa e menospreza, mas é zoado, tá ligado? Não é da hora, não. E ele melhora, né? Talvez não seja nenhuma asma crônica ou alguma coisa assim, mas ele... Ou, às vezes, nem é uma doença forte, assim, também. Ou só um problema que depois ele melhora. E aí ele sai em jornada. Só que as poucas vezes que a gente batalha com o Wally ali no meio do jogo, é meio que pra passar o carro nele, né? E é meio humilhante até, se a gente for parar pra pensar. Porque a gente já tá indo na terceira insígnia. E a gente batalha, acho que a primeira batalha com ele é lá, né? É em Malville, né? Isso, em Malville. A gente tá indo pegar a nossa terceira insígnia já. E o maluco vem com um routezinho pra gente passar o carro, né? Não é nem... Ele já tem todo esse rolê dele ter estado doente, e fala, puta, mano, é meio injusto, né? O cara tava doente agora, não teve pois tempo é. De treinar. Apesar que eu falei que a gente encontra com o Wally só ali, não, mas a primeira batalha com ele lá, né? A gente encontra com ele em Petalburg, né? No tutorial de captura, basicamente, né? Que é onde ele capturou Se não me engano, ele pode pegar um Haunt Shiny, né? Também... Pode. Eu não lembro se em Horas tem isso, mas o encontro selvagem do Wally com o Halt, apesar de ser programado pra ser um Halt sempre, ele é configurado como um encontro aleatório normal, então ele tem chance de vir em Shine. Só que se o Wally capturou o Halt, ele na próxima batalha tá sendo com um Halt normal, não é Shine, porque esse fator de Shine não é pra sempre, tá ligado? É só os Pokémon usados em batalhas são configurados de forma diferente, né? Não é o mesmo Pokémon sempre, tá ligado? É diferente, né? Como eles estão programados ali. Mas enfim, a gente tem essa batalha com o Wally. Deixa eu ver quantas batalhas a gente tem. É idiota. A gente só batalha com ele em Malville e depois vai batalhar com ele na Victory Road. É por isso que é difícil de configurar o Wally como rival. Porque primeiro, ele não pega starter. Ele não batalha muito com a gente luta com ele duas vezes. Então é mais fácil considerar o contrário, né? A gente ajudou ele a capturar Pokémon, ele batalhou com a gente e perdeu, e ele batalhou com a gente na Victory Road já, mais forte e tal. Em Horas, acho que a gente batalha com mais vezes com ele ou não? Não, a gente só batalha lá. É, só a mesma quantidade de vezes também. Eu acho que a diferença de Horas é que talvez a entrada dele na Victory Road lá, como é mais bonito e tal, ele dá mais uma presença. É, parece que é diferente. Mas não muda muito, né? Não muda. Em termos práticos, assim, a gente faz mais diferença na jornada do Wally do que ele faz na nossa. Tipo, sim. A gente, né? A gente inspira o Wally mais do que ele inspira a gente, né? Então a gente tem mais papel de rival de jogar ele pra cima do que o vice-versa, né? Em termos práticos. Mas o que é uma pena, mas assim, também tá de boa, né? Se a gente, por exemplo, o Wally tivesse mais batalhas durante o jogo. Se, por exemplo, a gente tretasse com ele, sei lá, em Fortui, tá ligado? Mais uma vez. E, sei lá, em Sotópolis, tivesse uma batalha com o Wally. Ou um pouco antes, sabe? Tipo, sei lá, em Mos Deep, tá ligado? Mais essa coisa meio rival, né? Talvez tivesse mais essa pegadinha de rival. Ele vai crescendo. A gente batalha com ele uma vez, ele tem um Halt. E no resto, na outra, ele já tem toda a equipe. Já pronta já, tá ligado? Já tem uma equipe de 5 maluco pra tretar com a gente. Então talvez seja aí que peque mais, na minha opinião, o Wally como rival. Eu acho que também a questão, principalmente em Rubi e Safira, o design dele, obviamente naquela época era só spritezinhos e tal, pra mim ele parecia um doutorzinho no sprite Overworld, então não tinha muita diferença, sabe? Camisetinha, né? Era muito mais um NPC diferente, se você não sabe, não lê inglês e tal, parecia um NPC tal, sei lá, de uma classe diferente. Sim, sim. E não exatamente um rival. Obviamente, verdade. Em Rubi, Omega Ruby e Alpha Safira, ele já tava com um design um pouco mais arrojado, dá pra ver que o cabelo dele é verde. Então... Sim, sim. E em Horas eles também corrigem um pouco nesse sentido, porque a música de batalha com o Wally, se bem me lembro, na terceira geração, faz um tempo que eu não jogo, mas, se não me engano, é a batalha de treinador comum. Ah, verdade. Acho Se que era eles isso. utilizassem talvez a batalha do a música de batalha do Brandon e da May, né, já daria um pouco mais de impacto de que beleza, esse personagem aqui é um pouco diferente. Em Horaz, apesar da primeira batalha dele também usar a música de batalha de treinador comum, a segunda é com aquela música tema do Wally, né? Que apesar de eu não ser o maior fã do universo, porque eu acho que, pessoalmente, acho que não combina com o Wally. Mas pelo menos ele ganhou um tema de Overworld que é parecido com essa música, né? É a mesma melodia, né? Tipo, da música de batalha dele. Assim como o Brandon e a May, né? Tem uma música de tema de Overworld próprio, o Wally passa a ter uma música de tema de Overworld em Horaz. Isso eu acho bom, de fato. Eu só não gosto muito da música de batalha, de fato. Não gosto, pra ser bem honesto. Eu acho às vezes meio esquecível também. Eu, agora, uma coisa que eu acho legal, que eu fui ver só assim recentemente, é como o design do Wally também é muito parecido com a do Hounds, né? Porque se você for Sim. ver, o Hounds é um menino, é Uma uma menina, criancinha, um porque molequinho, né? é um molequinho. E é Cabelo interessante verde, porque. né? O roupa branca. Ele é tipo um Houtz Gijinka, né? Gijinka que chama, né? Você desenhar o Pokémon como gente, né? Enfim. E assim, é louco que ele, obviamente, né, a gente já escolheu ele como Hounds, não tem como escolher outra opção. Agora, e o Brandon e a May? Me fale, o que que você vê assim com o Pokémon do Brandon e da May? Putz, é complicado realmente. É engraçado porque eu vejo os dois com um pouco diferente, você pira? Eu não sei se a May é assim, talvez por conta do anime, mas eu vejo ela muito mais com o Blaziken. E o Brandon eu vejo com o Swampert. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo ver o Brandon muito com o Sceptile, por exemplo. Eu não vejo o Brenda com Sceptile Só que também. o Sceptile, particularmente, é o meu starter favorito da terceira geração. E eu tô sempre com o Brandon. Então, tipo, deveria ser essa associação pra mim, tá ligado? Mas não é. Eu vejo o Brandon muito mais com o Swampert. Não sei por quê. É que eu acho que. Eu não sei se é isso também. Eu joguei com o Brandon e sempre tem o Blaziken. Mas eu confesso que realmente, com a personalidade do Brandon e tal, tudo que tem no mangá, eu vejo ele mais com o Sceptile também, com o Swampert. E a Swampert, May né? com o Blaziken. Pois é. E o Wally, eu acho que ficaria com o Sceptile se tivesse, né, uma opção do Wally ter o Sceptile. É verdade. Tem o Se cabelo verde. fosse esse o caso, talvez. É porque ele é verde, só por conta disso. É porque Não, a. o fato de ser verde ajudaria muito. Concordo que combina. Mas acho que, sei lá. Eu gosto muito da mudança que eles fizeram. Não vou dizer que eu gosto muito da mudança. Mas eu gosto da mudança que eles fizeram do Wally com o Gallade. Porque o Gallade tem a capinha lá e tal. Eu particularmente gosto. Acho que o Gallade combina mais com o Wally de fato do que a Gardevoir. Apesar de que eu Sim. achar que eles mudaram não pra Gardevoir, Mega Gardevoir. Porque a Dianta já tem a Mega Gardevoir, né? Num passado recente. Então eu acho que eles trocaram mais por causa disso. Tipo, botaram o Mega Gallade com o Wally e a Gardevoir, né? Pra Dianta. Mas. Eu gosto da Gardevoir também com o Wally. Mas eu acho que o Gallade combina mais, então. É, combina. Não, isso aí, com certeza. Até a capinha do Gallade lembra um pouco a blusa do Wally, né? No Exato, design exato. gótico Eles e tal. combinam bem nesse sentido e. Apesar do Gallade ter o disco de duelo ali, né? Ai. Fora do duelo. Seria então o Wally o Yugi? Yam Yugi? O Yugi Yam Yugi, né? O Wally é o Yugi criança e o Yami é o Gallade, cara. É o Gallade, exato, é verdade. Faz todo sentido Ele então, é é. isso aí. Eu acho que é isso. Porque o Wally ele realmente tem uma aura meio Yugi. Pequeno Yugi, tá ligado? Aura Pequeno Sim. Yugi, tá ligado? Pode crer. Ele tem uma aura Pequeno Yugi e o Gallade é o Yami. Da hora, perfeito. Perfeito. Se não for, agora é canônico. Se não for é canônico, tá tranquilo. Mas é isso. Acho que tem alguma coisa extra pra falar do Brandon e da May? Acho que não, né? Eu acho que não. É porque também se mescla muito, né, com o que a gente fez no último episódio de protagonistas, né? Sim, Então. de fato é. Tava tentando pensar em alguma coisa aqui, talvez da equipe, porque o. Acho que talvez comentar isso no máximo, porque a equipe deles vai variando bastante, né? Se você troca o. Dependendo do starter que você pega, né? Por exemplo, vou pegar Sim. aqui uma batalha de exemplo por exemplo, no Meteor Falls. Meteor Falls, o Brandon ele tem. Ou o Brandon e a May, né? Um Shroomish, Slugma ou Marshtomp. Ou ele vai trocando o tipo, né? Dos Pokémon dele. Que é algo que não acontece com o Silver, no caso, né? O Silver dele acontece com o Blue, mas não acontece com o Silver. Deles irem trocando os Pokémon dele de acordo com os Pokémon que você tem. É, o starter que ele pegou, né, no caso. E o Wally não, né? O Wally mantém sempre a mesma equipe, porque não tem a variante do starter aí no meio. Mas é da hora. Acho nice. Acho nice também, acho nice. Acho nice. E é isso. Vamos lá pra quarta, então? Quarta geração? Vamos para a quarta geração. Vamos para a quarta geração com... Geração? Como? O que temos na quarta geração, meu amigo? Quarta geração, temos aí muito TDAH, que vamos falar, né? Transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Com o menino Barry, menino Jun. Lembro do Jun, por conta do nome japonês dele, né? Acho que no anime é Jun também, né? No caso, o Barry. É, eu acho que é uma referência ao Masuda, né? Porque o Jun é Junichi Masuda, né? Mas não sei, pode ser que não seja também. Só sei que o Barry é um caso interessante. Eu acho o cabelo dele bizarro. Pra começo de conversa. Eu acho que o cabelo dele não faz sentido. É meio Wolverine o cabelo dele, pensando aqui, né? Pensando assim um pouco. Só que não faz sentido nenhum o cabelo do Barry, mas ele é legal. Eu gosto muito do Barry, você gosta dele? Eu gosto do Barry. Eu lembro que eu achava o Barry meio irritante na época. Mas eu passei a gostar muito mais do Barry conforme o tempo foi passando. E hoje eu adoro o Barry. Barry, sensacional. Eu lembro muito. Eu não lembro exatamente o que ele falava. Porque eu tô sem jogar Sinnoh ainda, né? Tô naquela coisa meio. Ah, tá segurando pro remake, né? Isso. Acho que ele fala Thud, né? Quando você entra na casa dele. Thud. Grandão. Ele bate contigo. Thud. Thud. Aquilo pra mim é uma coisa muito legal. Não sei, só queria falar isso. Sim, ele vive falando, tipo, também é. Ah, aposto 1 milhão, sei lá, aposto 1 milhão que vou chegar lá primeiro. Aposto 10 mil, e aí ele vai escalonando, tá ligado? Aposto 100 mil e por aí vai, tá ligado? É engraçado. Barry é da hora. Barry é top. O Barry, ele tem essa roupinha meio palhaço, né? Peixe palhaço. Sim. Laranjinha, roupa listrada. Particularmente eu não sou um grande fã de roupa listrada, mas acho que combina no Barry, fica legal. O redesign dele é pouco, né? No Platinum também, ele só ganha mais manga, né? No fim das contas. Ele ganha manga e uma golona, né? Só isso. Ah, ele tem a golona também no Diamond Pearl, mas na artwork pelo menos parece que é maior, de fato, no Platinum, mas ele já tem a gola também. Ah, é verdade. Mas ainda assim, de qualquer forma, o menino Barry... Ah, sabe uma coisa que eu acho peculiar no Barry? Quando a gente joga Diamond Pearl... bonitinho lá e tal, os caras, a gente ganha o Pocket, eles falam assim, olha só tem dois modelos de Pocket, criados pela empresa aqui que faz os Pockets, The Pocket Company, é azul e rosa, azul pra menina, né, o Damaris aí, modo Damaris, azul e rosa, e o Barry tem um laranja, né, da onde que ele tirou esse laranja, eu não faço a menor ideia, mas o Barry tem ele, e, talvez ele tenha modificado, ele pintou, será que ele pintou com guache? Pode ser. Acho que pode. Ou será que é talvez é porque o pai dele é influente também? Porque o Barry tem esse rolê aí do pai ser influente também, né? É. Não tem muito, mas assim, a gente descobre depois que o pai dele é o menino Palmer. Palmer, também conhecido como Tower Tycoon, né? Na quarta geração. Sim. Eu acho interessante, tipo. Eu acho que a história do não é a história em si, né? Mas eu acho que toda a criação do personagem do Barry, eu vejo como aquele... Porque eu não vejo ele também um rival amigável, assim, amigável. Eu acho que ele tem uma pegadinha, assim, meio de competição, sim, sabe? Uhum. Pra competir, mas que já tá um pouco mais amigável. É tipo meio termo, sabe? É, eu concordo. Ele é um meio termo mesmo, de fato. Ele não é o cara que vai te puxar no sentido de ser cuzão contigo, mas ele tem a competiçãozinha, de fato. Ele fala assim, vamos lá e tal, não sei o que e tal, tararão. E acho da hora. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem esse rolê de que ele é meio desesperado, realmente. E o Barry, ele... Assim, eu não vou dizer que eu lembro 100%, tá ligado? Da história do Platino. Da Monte para Platino. Com o Barry, né? O progresso da jornada com o Barry. Mas se eu não me engano, tem um rolê desse... De que ele é muito desesperado, E parte da piada no começo do jogo é essa, né? Ele tá sempre desesperado, tá sempre correndo, tá sempre não sei o que e tal. E ele vai aprendendo a fazer algumas coisas no próprio, no, num ritmo mais desacelerado, tá ligado? E tem um ponto que eu acho muito importante no jogo que demonstra isso, que é você, ele tá sempre, assim como o Blue, né? Ele tá sempre na sua frente e tal, tá, você tá indo na jornada, ele já tá voltando, a treta contigo, tal, a batalha, não sei o que e tal. E quando chega em Snowpoint, ele também faz isso, né? Só que aí ele perde pra Júpiter ou é pra Mars? Não lembro exatamente, acho que é pra Júpiter. Ele perde pra um dos admins. E não lembro exatamente os diálogos, né? Mas quando você vai enfrentar os admins de novo lá no Spear Pillar, você tá na frente do Barry, tá ligado? O Barry tomou o tempo dele. E ele volta e vocês batalham junto contra os dois e aí vocês vencem. E eu acho isso muito legal. Que dessa, no final ali, né? O Barry tomou um pouco mais de tempo pra si, se reergueu, foi, batalhou contigo, né? Em batalha dupla e tal. E aí vocês vencem os admins. E aí você segue a jornada aí, né? Da disputa aí com a Team Galactic, né? É, assim, a Cintia aparece lá no meio também e tal, né? Enfim, eu gosto disso. Acho bem pertinente. Bem da hora. Só um adendo, você falou em Cynthia. Tem bastante gente loira, né? Ensinou, olhando assim. É, porque tem o Barry, o pai dele, a Cynthia. Será que o Barry é filho da Cynthia? Ah, não. Tô zoando, gente. Calma lá. Mas é verdade. Não, não Tem teste de quem DNA. Eu não vi o mais já. teste. Então, pode ser. É verdade, né? Porque, ó, quem. Tem mais gente loira ensinou? Não, acho que acabou aí também, né? Pensando Ah, bem. tem a Kathleen lá do Battlefront. É, a Caitlyn do Battlefront é loira também. E ela Mas eu acho que. é brother da Cynthia, né? De fato. Brother, né? Ela é sister, no caso, né? Mas ela é amiga da Cynthia. Porque ela, a Cynthia vai passar uns corre lá em um Nova depois, né? Ficar na casa dela lá Ah, e tal, né? sim, No verdade. rolê e tal. Elas são Verdade. migas, mais que amigas, friends. Friends. Mas, verdade. Talvez tenha um rolê aí, ensinou, né, mano? Mais lugar mais frio, às Parentesco. vezes os caras têm mais genes loiros aí, né? É, pode ser. Bom, às vezes é um parentesco, às vezes a Cintia é prima, irmã De quarto de terceiro grau, né? grau, de É. quarto grau. Por conta Ah, é de ser certeza. quarta geração, no caso. Podemos descobrir isso no remake, talvez, quem sabe, né? Verdade, vai saber. É, mas realmente tem esse rolê. E eu gosto do Barry. Gosto do Barry. Ele. Nesse sentido, por ele ser mais agitado e ter uma personalidade forte, né? Porque, por exemplo, Sim. realmente tem isso. O Brandon e a May, eles não têm uma personalidade tão forte assim, né? Eles são meio, assim, no bom sentido, né? São meio blasezinho, né? Tipo, fazem muita coisa, tamanho de boa ali na deles, fazendo os corre dele ali e tal. Oh, troca ideia. Oh, e aí, como é que você tá? Tal. Como é que tá a jornada? Toma esse item aqui pra você e tal. Barry não, Barry é porra louca. Meio porra louca. Tipo, Corre fala. desesperado. Parece que o Barry, né, de vez em quando. Parece que o Barry, ele dá umas cheiradas, né? De vez em quando. Umas carreiras, né? Essa é a impressão que tem, né? Mas enfim. E parece que ele está às vezes meio emburrado. Tipo, na artwork dele, ele tá com uma cara assim de mal assim. Que foi? Hein? Pois é, verdade. Tá Vai olhando aqui encarar? de costas. Vai encarar. Tempo, irmão, sem tempo. Sem tempo, irmão. Mas ele tá pronto pra correr, se pira, né? Você vê que ele tá pronto pra correr já. Vou cantar uma. Se for alguma tretinha, ele já, plum, dá no pinote ali. Mas é engraçado, eu acho que independente, porque assim, a gente tá naquela coisa meio pré-remake, né? Então bate já uma nostalgia. Mas independente da nostalgia, eu gosto muito, assim, eu acho que esse é um dos rivais da nova leva, porque para mim a antiga leva é só o Silver e o Blue, e da nova leva é o resto, que eu mais gosto. Eu também penso dessa forma. Eu também penso assim. Mas é um dos que eu mais gosto, assim, é uma pena também que. Assim, ele até aparece no anime também, acho isso muito legal. Sim. Não fazem isso com todos os rivais, mas eu ia falar que é uma pena que ele não aparece tanto, mas depois eu pensei assim, todos os rivais não aparecem tanto, então tá de boa. É verdade. Acho que o Barry talvez seja um dos que aparecem mais também, assim, pensando Sim, ele aqui. tem acho que alguns episódios assim consecutivos que ele aparece. Ah, não, no, né, no anime ele aparece bastante. No anime ele aparece bastante. Mas eu digo no próprio jogo, assim, porque o. o Barry, assim como o Blue, né? O Blue não, desculpa, assim como o Silver, ele tem envolvimento com a. Com as tretas da sua própria jornada, né? O, meio que eles fazem essa. É tipo, os duendes, né? O Azelf, Miss Pretty, o outro lá e tal, eles meio que. Ele vai resolver também um lá, você vai resolver o outro e tal. É uma pegada meio. Né? O outro, o terceiro personagem, né? No caso, o Lucas ou a Dawn vai resolver também o outro. Então, tipo, meio que é um trio ali, né? Apesar de do Lucas e da Dawn não ter. Nem chega a batalhar contra você, né? Tipo, então eles não são rivais. Mas eles também são personagens ali importantes pra história, né? Tipo, os três, né? Barry é o Naruto. É verdade, o Barry é o Naruto. Você falou trio, e tipo, a Dalma pra mim é a Sakura, se é o Lucas é o Sasuke, o Barry é o Naruto. O Barry é o Naruto, o Barry é muito Naruto realmente, Narutinho. Só que o pai não morreu, né? Apesar que o Palmer também tem um cabelo ali meio quarto Hokage, né? Vamos confessar o Palmer tem um cabelão ali. Ah, pensando bem aqui, ó, é verdade, o quarto Hokage é, na verdade, é o Volkner, né? Que também é loiro, inclusive, fica a dica aí. Clãs loiros de Sinnoh. Tem loiros demais. Os arianos de Sinnoh aí. Deixa muito loiro de uma vez. É, muito, muito loiro, muito loiro. E aí, que mais temos do Barry? Qual Pokémon que você acha que combina mais com o Barry, dos três? Vamos lá, cara. Nossa, difícil. Nossa, essa eu achei é bem difícil. Pois é, eu não sei, eu consigo ver meio que ele com os três, pra ser bem honesto. Mas talvez seja um macaco. Eu acho que o macaco também. Eu não consigo, eu acho que o Emporium, ele é algo muito mais de rei, sabe? Eu concordo, tipo, o Emporium ele seria um pouco mais, uma coisa mais um pouco serena, tá ligado? Tipo, um pouco mais, né, tipo, na dele, mas um pouquinho, nariz um pouquinho empinado, mas é aquela coisa mais elitista, né? Só que eu acho que, ao mesmo tempo, combina com o Barry por ser uma coisa mais... Por ser, tipo, opostas, tá ligado? O Barry ser meio porra louca, ser meio disparadão, tá ligado? Tipo, ansioso. Ah, sim. Sabe? Fazer a... Que eu acho que o Barry do anime também tem um Empoleon, pensando bem aqui. Ele tem um Empoleon? Eu acho que ele tem um Empoleon. Eu acho que ele tem. Eu acho que o que menos combina com ele é o Torterra. Porque o Torterra, ele só é devagar mesmo. Eu acho que ele não tem a. Não funciona o mesmo contraste, no caso, aí do que funciona com o Empoleon. Mas eu acho que o Infernape é igual você falou, eu acho que o macaco. Eu acho que ele tem uma pegada meio Infernape. Pois é. Eu também acho que. Até porque é laranja, né, mano? Esse bicho aí. É laranja. Eu consigo ver o Barry pulando nas árvores junto com o Infernape, tá ligado? Pulando e gritando e imitando o macaco, tá ligado? Teoricamente falando, o Barry foi o primeiro humano a ser animado em Pokémon, porque eu lembro que foi em Platino que começou a ter animação de humanos. De trainer, né? É verdade, tem isso mesmo. E ele foi o primeiro trainer que você batalha, então ele foi o primeiro. Eu lembro exatamente da animação dele, que ele parece balança realmente os braços, né? Balança os braços. Ele dá umas macacadas, realmente, verdade, ele é meio... ele dá um return to monkey, tá ligado? Ele abraça as suas origens macaquísticas e ele brinca de macaco. Verdade, tem razão. O sprite dele dá umas batucadas com a mão, realmente. Então é isso, Infernape. Tá escolhido. Tá escolhido. Ai, caralho. Que mais? Bom, acho que é só isso do Barry também, né? Ou tem mais alguma coisa que você queria comentar? Eu não tenho mais nada, eu acho. De bom tom. E sobre a quinta geração, essa aqui... Não. Tem uma coisa que eu tava quase esquecendo. Desculpa, Danny, tipo, interromper. A gente retorna, vamos retornar. Vamos retornar rapidamente pro Barry, porque eu quase esqueci dessa pequena trivia. Ai, que delícia. O Barry, por sei lá, Diamond passou em 2016, né? Heart Gold Soul Silver saiu em 2009. Então foram... Ele... Por 3 anos, o Barry foi o treinador Pokémon mais forte de todos. Você lembra disso? Verdade. Quer dizer, eu não lembro agora se era no Platinum ou se foi no Diamond Pro. Eu acho que se pá foi no Platinum, hein? Pensando bem. Foi um pouco menos, não foi 3 anos, não. Mas ele, por um pouquinho de tempo, o Barry, ele... Exceto, obviamente, pela galera do level 100 lá das Battle Frontier da vida, né? Que não... Tecnicamente não é canônico. 100% canônico, né? O rolê dos levels. Mas No caso, o Barry, ele foi o treinador com um level mais forte até a reintrodução do Red, né? Em Heart Gold Soul Silver. Sim. Não lembro exatamente qual que eram os levels dos Pokémon dele, mas eu lembro que o Pikachu acho que era level 81 no... em Gold Silver, Silver Crystal. Isso. E no Barry, ele, nas rematches, né, do pós-game, o Barry, ele bate, acho que o level 85, não me lembro. É, algo assim, deixa eu ver. Ele bate o level... 88. Como? 88? Eu acho que 88. 88? Deixa eu ver. Pesquisas... 88. Ah, não, 88. Desculpa. O Red, é, o Red tá virou o level 88, 88. É. É, o starter, ele chega até o level 85 no Platinum, é exatamente isso. E aí, em Heart Gold Soul Silver, eles voltaram o Red pro posto de mais forte com o level 88 do Pikachu dele. Então, é exatamente isso. Até a quarta geração, o Red era o trainer mais forte, né? In-game, né? Sem contar essas porra toda. O NPC mais forte com o level 88. Aliás, com o level 81, com o Pikachu dele level 81. E o Barry... por pouco tempo assumiu esse trono e depois o Red reassumiu em Heart Gold Soul Silver. Parabéns pro Barry aí, que realmente foi longe. Um ano inteiro, ó, 365 dias. É, porque... foi um ano aí. Não sei se foi exatamente um ano, mas foi quase. Por aí. agora vamos para o Nova? Vamos para o Nova. Cherry e Bianca. Vamos começar pelos dois, né? Depois a gente vai pro Hyuga. Vamos lá. Eu gosto do Cherry e da Bianca. Eu lembro que eu não gostava muito deles. Mas com o tempo eu passei a gostar mais deles. Cara, eu... Não é que eu não gosto. Eu acho ok. Assim, eu acho que... Eu gosto das personalidades deles. Sim, sim. É, então, eu gosto também da personalidade deles. Eu gosto que eles têm dilemas interessantes. Tipo... É a primeira vez que você tem dois rivais, propriamente ditos, né, simultaneamente. Se a gente considerar que o Wally, a gente batalha duas vezes com ele, né, no caso aqui a Bianca e o Cherry, eles vão batalhar com bastante vezes, né, com a gente. Cinco ou seis vezes, não lembro exatamente agora. E no caso do o Cherry, ele passa por uma jornada que vai envolver o Alder, né, e o... por conta do rolê de... Ah, ele quer ser o mais forte, ele quer ser o campeão, mas beleza, cara, mas... E aí, quando você conseguir isso aí, o que você vai fazer, brother? E depois, né? É, acaba por aí o seu sonho? E se daqui a um ano você completar esse sonho, o que você vai fazer, né? Se é pra isso que você... Em função disso, né? Você não vai ter mais função depois, né? E aí? E a Bianca, ela tem um rolê dela ser sempre ficado pra trás, né? Tem aquele rolê dela, né, do pai dela também e tal. Então, tem aquelas coisas dela, que envolve até a Eleza também aparece lá no meio do jogo, dá uns salves pra ela e tal. Fala assim, ah, tá, faz o rolê. É que, se eu não me engano, é aquela coisa assim, tipo, sabe, você é criança, você vai brincar na casa do vizinho. Uhum. Aí seu pai, não, não vai não. Aí chega a mãe do filho, do vizinho lá, e fala, não, deixa ele brincar. Aí o pai, ah, tá bom. Aí você fica... Exato. Então tem esse rolê. Tá, eles enfrentam aí as suas jornadas pessoais. Meio que seguindo essa a própria temática de Black White, né? De, tipo, ideais e verdades, né? A Bianca, ela tá procurando a própria verdade dela, e o Cherry tá seguindo os ideais dele, né? E, né, a jornada de cada um é pra mostrar que, né, nem tudo é preto no branco. o que eu acho em particular que talvez me faça gostar um pouco menos deles, não é nem isso, porque isso eu acho muito foda. Até porque o nome deles, né, o Cherry, o... Na fica mais explícito, porque Cherry é preto em... É preto em qual língua? É búlgaro? Bulgária? Derivado de do preto pra em... É búlgaro mesmo, é búlgaro, tá certo. Tô errado, não. E a Bianca é... Bianca é de bianco, né? Obviamente, né? Não tem, então tem esse rolê. Cada um é uma cor e tal, tararão. Pretônio e branquina. Exato. Seria meio... E só que tem aquele rolê, né? Por que talvez isso me impacte menos nesse sentido, essa história deles? Porque a gente sei lá, a nossa história é meio que, saca? Tipo, a história tá acontecendo ao nosso redor, saca? Que é o que eu acho, em particular, que é o que acontece muito nas gerações mais recentes. É, tem muita ênfase na história, e a história de Black White é muito boa. Mas a história tá acontecendo ao nosso redor e a gente não é afetado diretamente pela história. O nosso protagonista não tem uma história, necessariamente. Ele é o herói ali e tal, ele vai enfrentar o N, né, e tal. E a história dos personagens tá acontecendo, ela é muito boa. Mas não afeta tanto assim a nossa história, tá ligado? No fim das contas. Exatamente. Tipo, então, não é uma história que não envolve o plot principal da história, né? Exato. A gente vai tretar com N eventualmente, fazer as coisas e tal, mas... É, no caso, o Cheren e a Bianca, apesar deles continuarem tretando com a gente constantemente e tal. E eles... irem se desenvolvendo melhor como personagens, o crescimento deles não nos afeta tanto assim, né? Talvez essa seja a melhor colocação aí pra que a galera entenda. E mas, talvez também a nossa presença... É que assim, a nossa presença afeta o desenvolvimento deles porque a gente bate neles, né? Exato, a gente tá ajudando mais eles do que a gente, eles ajudando a gente, e de fato. A gente ajuda eles na pancada, né? Tipo, exato. Na porrada, bate, exatamente. Mas é aquela coisa realmente de uma história terciária. Eu confesso que eu gosto muito da história da Bianca, que o pai dela é mais preocupado com ela. Assim, uhum. Porque o Pokémon é aquela coisa, né? Você fez 10 anos, você já é pro mundo. Exatamente. Vai, filhão. Exatamente. E no caso dela, não. Tem toda essa questão da sobreproteção do pai, né? Uhum. E eu acho que talvez ela tenha se desenvolvido, assim, menos, né? Não sei se ela se desenvolveu menos. Mas ela é meio bobinha, né? Parece. Uhum. É. Sim. Então, mais avoadinha e tal. É um pouco mais nesse sentido, né? Isso. Ela tem até um quê meio de Barry. Porque ela é loira e tem um pouco mais dessa coisa meio, sabe? Uhum. É, espalhafatosa, igual o Barry. Sim. E o legal é que eu não prestei tanta atenção na história do Cheren, mas ele e ela, junto com o Blue, tiveram a oportunidade de ter um desenvolvimento num jogo seguinte, né, também. Sim, foi Black exatamente, White, verdade. E é legal ver o que eles se tornaram também, isso, né? É muito foda, isso é muito legal. No caso, o Cheren, ele vira líder de ginásio, de fato, ele encontrou, de fato, seu propósito aí, de alguma forma, né, sendo líder de ginásio de Aspertia. Aspertia é a primeira cidade lá, né, do... Isso, do 2. E enquanto a Bianca, ela vira assistente do professor, de fato, né? Da professora. Sim. Juniper, né? Ela vira assistente da assistente estagiária da professora Juniper. Exatamente. Que, inclusive, pensando bem, é um plot bem... Uma resolução bem parecida com a do... Com a do Hop, né? Com a do Hop e do próprio Blue também. Que o Blue eu digo no caso da Bianca, né? Eu não tinha parado pra fazer essa associação que a Bianca, ela vira assistente, e o Hop também, ele meio que almeja depois virar um professor também, tá ligado? E desembestar nessa área. Mas o Cheren, ele, de fato, ele desembesta pra esse lado meio Blue, de fato, de ser líder de ginásio e tal. E é engraçado que o Blue é o último líder de ginásio, né? E o Cheren é o primeiro, né? Tem uma coisa, eu não sei se acho legal a gente até colocar como uma menção honrosa, porque uhum. Eu não considero ele um rival, mas ele é um rival. Ah. O N também, antes de ir para alguns outros. Ele não é um rival, mas ele tem um quezinho de rival. É, o N, ele tem um quê de rival mesmo, porque ele nesse sentido, em questão assim, de como os rivais foram utilizados até então, até a quarta geração, o N é mais rival do que o Cheren e a Bianca. Porque ele sim tá, tipo, te botando pra frente, tá ligado? No rolê. Ele tá sendo uma pedra no sapato ali de, sabe, tipo, de antagonizar ali a sua jornada. Mas ele não chega a ser necessariamente o rival, porque ele tem outra... A classe dele é diferente, né? Que ele é da equipe inimiga, né? Ele é como se fosse um rival do mal, né? Tipo, que não é do mal, porque o N não é do mal, né? Mas é como se fosse, né? Tipo, um rival que nasceu ali do inimigo, tá ligado? Sim. Da equipe do mal. Meio diferentão, né? É, o N tem essa pegada, realmente. E eu não sei. Diga. Você conseguiria... Não sei se você quer já falar sobre isso, mas... Já queria deixar os pokémons que o Cheren e a Bianca... Ah, eu acho que sim. Pior que eu tenho um pouco de dificuldade, viu? Pra ser bem honesto. Eu acho que... É porque o Potcherin, eu fico entre o Snivy e o Oshawott. Eu também. Porque o Snivy parece a personalidade do Cherry e o Oshawott é porque é azul. Exato. Só que o... Eu não gosto muito da imagem do Cherry com a Serperior. Mas eu acho que o Cherry combina mais com o Samurott. Na minha opinião, tá ligado? Pode ser. Eu acho que ele combina bastante com o Samurott. Eu vejo ele com o Samurott e eu vejo a Bianca com o Emboar. Eu consigo ver ela com o Emboar também. Eu não consigo ver ela com o Serperior. Eu acho que não combina. O pai dela não deixaria ela brincar com cobras. É justo. Eu acho que o Emboar, ele poderia ser o pai dela, tá ligado? Protegendo e tal, tá ligado? Tipo, o bodyguard, tá ligado? Verdade. É verdade, faz sentido. Combina. De fato. Acho que é isso, então. Cherry com o Oshawott. E o... Qual é que é o nome? Com o Pig. Exato. Com o T-Pig. E ironicamente, assim... Acho que dos... Eu não consigo ver o... Já vou deixar o spoiler aí. Não consigo ver o Hyuk com o Snivy também. Mas depois a gente entra nele. acho que uma coisa que eu ia comentar só deles... Apesar deles não serem rivais no Black White 2... Algo que eu gosto que eles fizeram é que, se, na época, né, tinha o Global Link, né, o site do Global Link. E você podia linkar o jogo a uma conta sua do Global Link e ele ia pegar alguns dados, poucos dados, né, do seu save pra adicionar no seu perfil lá do Global Link. E aí, se você tivesse algum save do Black White 1 no Global Link e se conectasse, né, na mesma conta, no Black White 2, lá no final do jogo você poderia batalhar com o Cherry e com a Bianca através daquelas memories, né? Isso. Você liberava uma... Acho que era isso. Acho que você liberava uma memory que gatilhava essas duas batalhas, né? Com o Cherry e com a Bianca, e eles usam o starter respectivo da sua jogatina original, né? Então, por exemplo, se o seu save do Global Link usava o Snivy, o Cherry ia ter o T-Pig e a Bianca ia ter o Oshawott. A última forma, né, no caso. Eu gosto disso. Gosto. Isso é muito legal. eu acho que é sobre isso, né? Não sei. Eu acho que é isso mesmo. Então, não tem muito mais o que falar. Eu acho que a partir já pro nosso querido amigão... Vamos passar pro Hyuga aí, porque o Hyuga vai ser engraçado. O Hyuga é... Ah, o Hyuga não, mano. O Hyuga é uma piada. Assim, o Hyuga, visualmente, ele é maneiraço. Eu acho que ele é um dos visuais, assim, de rival mais maneiros que tem, de fato. Muito. Mas ele é trauminha, né? Purloin. Não pode ver uma Purloin que ele já chora. Entendeu? Já fica louco. Purloin. Trava. Ah não, calma lá, né, meu querido. Né? Quando a gente viu ele, talvez, até porque eu lembro que na época teve trailers animados e tal, dos jogos Black White 2. Sim, verdade. Tinha uma pegada que você fala, puta, mano, ele tá parecendo um pouco aquele rival do mal e tal. É verdade, verdade, ele tinha uma pegadinha assim. Não, ele só é edgy mesmo, ele só é maneirinho mesmo, ele não chega a ser do mal. Apesar que ele tem esse, assim, tipo, tá zoando e tal, mas ele realmente tem esses picos de fúria, né? Meio descontrole, né? Talvez aí seja a palavra mais correta. Então, também é um traço de personalidade que ele vai melhorando ao decorrer do jogo. Mas, assim, acho que de todos os rivais, eu particularmente acho que esse aí é um dos, assim... Assim, eu não vou dizer que ele é um dos mais chatos, porque a galera da sexta geração, puta que pariu. Mas ele estava, na época, ele ganhava, certamente estava top 1. Acho que meu problema com ele é a expectativa. Eu acho que eu esperava algo mais. Pois é. Engraçado que ele, acho que a gente até não fez isso com os outros, né? Eu acho que ele é um cara que eu falaria, ele vai pisar na barata, mas aí no final ele não vai pisar. É verdade, esqueceu de ir passando as baratas, né? Pode crer. É verdade. No final a gente pode fazer um recap das baratas pra todo mundo, tá ligado? Jogo fica rápido, até o final, tá ligado? Pra todo mundo saber das baratas. Exatamente, fiquem até o final que a gente vai fazer o ranking das baratas e os nossos rankings também, né? Pessoais aqui de top rivais. Então tem esse rolê do Hyuga ser meio descontroladinho e tal, ele ser meio... ter esses traumas aí, mas ele é uma pessoa do bem, né? Ele não é uma pessoa ruim. Ele só tem essas tretas aí. É que você conhece ele lá com o rolê lá do Purloin, que foi roubado, né? Alguma coisa assim. É, então tem esse rolê final que ele... Final, ele já é Leopard. Ele encontra, né, o Leopard, eu acho, né? Se o Professor Elm ficasse assim, porque roubaram o Totodile, jogo, né? Lá... Totodile. Não ia ter nada em Gold Silver. É, não ia ter nada. O negócio é chamar a polícia mesmo e ficar na sua, a vida que segue. É, exatamente. É engraçado, mas é isso, né? É que Black White 2, eu acho que ele... Assim, eu cheguei a comentar isso algumas vezes, né? Black White, apesar de ter uma história ótima, na minha opinião, eu não jogo necessariamente Pokémon por conta da história, certo? Tipo, não é o que vai me chamar a atenção. Por isso que Black White não está necessariamente tão alto na minha lista de melhores jogos, assim, de Pokémon. Até porque a história te para algumas vezes e tal, por conta dos rolês e tal. Acaba sendo um pouco chato pra mim, tá ligado? O fato de Black White ter uma ótima história não influencia tanto assim no gameplay, né? Mas dito isso, né? Black White 1 tem uma história muito boa. E a de Black White 2 não é tão boa assim. Na verdade, é bem, bem ruimzinha. É bem pior. E aí, eu acabo até esquecendo às vezes do Hugh, vou ser bem honesto. Porque o Hugh ele não se destaca, tá ligado? Muito não. Não que o Thierry e a Bianca sejam grandes, maravilhosos destaques, assim, inacreditáveis. Mas eu acho que eles se destacam, conseguem se destacar mais do que o Hugh se destaca no Black White 2, de fato. Também acho. É que assim, é muito louco, né? Na verdade, porque o Hugh ele é um só, né? E o Thierry e a Bianca são dois. Sim, sim. Então ele tem um destaque maior um pouco mais na história, mas realmente não é... É uma sensação estranha, sei lá, de que foi um surto. Um surto coletivo, exato. É verdade, é bem isso mesmo. Um surto coletivo aí do Hugh. E eu não sei qual seria o melhor Pokémon pra ele, não. Vou ser bem honesto aí. Eu acho que se eu fosse escolher, talvez eu escolheria o Emboar pra ele. Boar. Combinar mais, boar. Assim. Pra ser troncudão, tá ligado? Porque o Serperior, não. Serperior é só uma cobra aí e tal. Então, o design dele, pra mim, combina com o Serperior. Mas eu acho que pela história, não seria o Serperior. É, pelo rolê dele ser mais explosivão, assim, também. Acho que combina mais com o Emboar, mas... Eu também acho. Então, tá decidido. Tá decidido. Coitado do Hugh, né? A gente malhou o Hugh. Falou bem de todo mundo e zoou o Hugh pra caralho aqui. O que eu posso fazer, né? O jogo zoou ele, não fui eu. Quem zoou ele foi a Game Freak, não fui eu, não. Agora vamos já pra sexta, que a gente tem um monte de pessoas para falar. Nossa 37. Senhora, na sexta a gente tá fodido, mano. Meu Deus. Vamos lá. 84 rivais, pra falar. 84 rivais. Ó, Kalen e Serena, vamos começar por eles, então, já que são os protagonistas também. Entra naquele rolê, né? Kalen e Serena, já falamos um pouco aqui, no outro episódio de protagonistas, mas dá pra destrinchar um pouquinho só na questão da personalidade deles, né? Eles são meio doído, né? Eles são meio dodói. Tipo, invejoso, né? Invejoso que chama, na verdade, né? Os caras são meio... É recalcado, exato. Essa é a palavra correta, o Danny. Eles são meio recalcados, de fato. Eles querem porque querem provar que são melhores que a gente, de alguma forma aí. O grupo dos amigos. Mas eles são do bem também. Eles só são meio neurótico aí. Então, o meu problema já começa no design. Porque assim, eu acho que tirar o... Amarrar chapéu, o cabelo, né? Da Serena e tirar o chapéuzinho do Kalen, já acabou, já quebrou. É, eu acho que quebra também um pouco aí. Porque eu... Assim, eu particularmente acho que... A gente falou isso no design dos protagonistas, né? O design deles é um pouco já simples, na minha opinião. Por conta até daquele rolê de ser customizável, né? A gente começa com uma roupa mais simples e vai comprando outras mais legaisinhas até. Inclusive, depois, durante o jogo. Vai trocando de boné, vai trocando de vestidinho, de roupinha e tal, tal, tal. De mochila e tal. Aí eles pegam o bagulho que já é simples e deixa mais simples ainda... Aí você quer me foder, né? Aí não dá. É pedir pra ser esquecível, né? É, pedir pra deixar de lado, de fato. Tanto que eu é engraçado que nesse sentido, de fato, eu lembro mais da Shauna, do Tierno e do Trevor do que da Serena, tá ligado? No caso, no jogo, por conta eu disso. Também. A gente batalha com ela e com todo mundo. A gente batalha com todo mundo, né? Acho que com eles a gente batalha menos, né? Com a Shawn, Trevor e Terno. Terno não. Trevor. Eu eu acabo, às vezes, como eu joguei com o Kalen, então a rival era a Serena. Às vezes eu até eu joguei só uma vez, né, gente? Depois minha filha tivesse provada, enfim. Aí, às vezes eu confundo até a Shauna com a Serena no sentido rival, porque elas são mulheres e têm cabelos meio que parecidos, não parecidos, mas da mesma cor, quase. Certo, certo. Só que a Shauna é um pouco escuro. E aí eu não lembro exatamente quando que eu entrou com a Shauna e quando que foi com a Serena, entendeu? Ah, entendi. É, então, pra mim, fica meio embaralhado ainda o que, que foi o papel de cada uma. Entendi, eu sei que a Serena é mais recalcada mesmo. É, eles tretam um pouco, assim, eu acho que... É porque, assim, em vários momentos também que eles aparecem, geralmente eles aparecem todos juntos, de fato, os amiguinhos. Apesar de que, geralmente, a gente... Eu tava conferindo aqui. A gente batalha bem mais, de fato, com a Serena ou com o Kalen. É, e com os outros, a gente batalha duas ou três vezes só, na verdade. É, e... Então, tem esse rolê, tá ligado? Eu, por exemplo, eu acho que a Shauna também ela não tem grandes destaques, assim, já que, né, começamos a falar dela, assim, no sentido de que ela não tem grandes momentos. Eu acho que o único grande momento dela mesmo é com o rolê dos fogos de artifício lá do... da mansãozinha lá, tá ligado? Que você assiste os fogos com ela lá. E só também. Porque depois não tem mais nada, né? E o Tierno e o Trevor são simplesmente meio que isso aí, né? O Tierno faz uns break dance de vez em quando. O Trevor fica tímido. E é isso. É exatamente isso. Você resumiu a história deles. Exato. Não tem o que falar. Tem que falar. Não, uma coisa que eu acho legal é, do time... Desse ciclo de amizade deles... É que eles que dão um Pokémon, né? Eles, vocês se reúnem lá numa mesinha lá da lanchonete. Exato, exato. No Gigabyte, você pega, exato. Pede um suquinho lá no Giga e eles te dão lá uns Pokémon. Exato. É interessante. É, eu não lembro. Quem que dá os starters mesmo? É o, não é o professor, né? Que manda os starters pra eles ou é o professor que manda os starters pra eles? Eu não lembro se o professor manda, mas eu acho que tava na mochila do Tierno. Eu não lembro se... Mas eu acho que... Eu não lembro agora. Comecinho, é que faz um tempo que eu rejoguei e eu não lembro dessa parte, tá ligado? Exatamente. Quem que dá eles de presente? Porque é um presentinho, né? Tipo, é um giftzinho lá que eles dão, que eles recebem. Ah, é o Tierno que... É verdade, exatamente. É o Sycamore, exato. Tierno, assim. É, o Sycamore manda através do Tierno, exatamente. E ele dança lá e tal também, tal, tereréu. Mas é isso. Todo mundo pega starter, mas é graças ao... É do professor, mas é graças ao Tierno, né? Que vai lá entregar pra galera. Eu acho que eles fizeram uma coisa muito errada. É, eu acho legal você ter várias opções de rivais e tal. Mas se você não dá uma história, um background interessante pra eles, fica. Vira tipo como se fosse uma própria armadilha que eles fizeram. Porque pois é. É muita gente. E aí você dá algumas histórias um pouco mais rasas, fica esquecível. Fica esquecível. E o pior ainda, que eu tava até conferindo aqui, porque assim, eu pensei, beleza, ele dá os starters e tal, bonitinho. Mas assim, se a gente for falar, a matemática não bate, né? A gente tem o protagonista, ou o rival, né, principal, vamos por Kalen e Serena, ou seja, protagonista ou rival, a Shauna, o Tierno e o Trevor. Então a gente tem 5 malucos, a gente tem 3 starters, né? Então tinha alguma coisa errada aí, que eu não tava lembrando. E realmente, o Trevor e o Tierno não pegam starters. Talvez até por isso que eles tenham menos ênfase ainda, né, no rolezinho, em batalhas e tal. A Shauna, acho que a gente batalha duas vezes com ela, eu acho. Acho que sim. Ela pega o mais fraco, né? Ela pega o que apanha e pra gente, que mais? É só duas vezes no Battle mesmo. O Tierno que batalha 3 vezes com a gente, inacreditavelmente. Gente, eu não lembro de nenhuma batalha com o Tierno. Assim. Eu lembro de uma. que eu lembro que a gente batalha com os 3 na ponte, tá ligado? Na ponte? É, tem uma... Lá na frente, tá ligado? Eu acho que é lá... É perto de... como que é o nome da cidade? Ah, é Kuriwei? Eu não lembro o nome da cidade agora. Acho que sim. Komarin? Não, Komarin é antes. Na rota final do jogo. É perto da última cidade já, tá ligado? De gelo lá. Antes da gente chegar na cidade, a gente batalha com todo mundo, tá ligado? Verdade. É, batalha com os 3. E no caso... E é isso que é engraçado, porque, por exemplo, o Tierno batalha com a gente na rota 5. Eles vão Corphish. Aí depois... Eu juro que eu não lembro disso, mas... eu zerei faz um tempinho, faz alguns meses que eu zerei o XY de novo, já nem lembro. A gente tem uma double battle com eles, com o Tierno e o Trevor. E não lembro disso, na rota 7. E depois na rota 19, a gente batalha com o Tierno. E o Trevor só batalha com a gente nessa batalha, nessa multibatalha, né? Tipo, double battle. E contra a gente na rota 19. E a Shanna tem duas batalhas também. Uma lá no comecinho do jogo, que é uma das primeiras batalhas de fato. A primeira, né, se pá. E depois na Rota 19. ou seja, todos eles só batalham tipo 2/3 vezes ali. O Chern é o único que batalha uma vez a mais. Aí quem batalha mais mesmo é o... Eles são tipo, vamos supor, a gente tem 3 Wally aqui, tá ligado? A gente tem o caso de 3 Wallys em XY. Mas sabe o que é engraçado? Porque é exatamente isso. Se a gente fosse somar as batalhas que eles têm, se fosse uma pessoa só, um Wally, seria muito mais memorável, porque você ia falar, não, eu batalhei várias vezes com aquele personagem. Uhum, exatamente. Você nem lembra direito. Pois é. A Serena não, e o Kallen, eles batalham 5 vezes, de fato. Além de eles estarem relativamente envolvidos ali na história também, né? Eles chegam a batalha com a gente no HQ da Team Flare, eles, né? Então, uma das últimas batalhas, de fato, acho que na Victory Road é contra eles, de fato. É exatamente isso. Então tem esse rolezinho, realmente. Das batalhas que tem contra a Serena, principalmente porque eu usei mais o Kallen, eu lembro mais dessa batalha da Victory Road, de fato. Que acho que é... Essa aí é a última, pós-game, né? Que é lá no... Como é que é o nome da cidade mesmo? Perto do... É Keload, né? Keload. Ah, que sim. É... Que aí a gente pode batalhar com ela e ficar fazendo rematches lá, né? Que é bem legal. Mas é meio que isso. Mas acaba sendo isso, né, mano? Os malucos de XY... eu até gosto da ideia, tá ligado? De ter bastante personagem assim. Mas eu acho que eles se embananaram mesmo na hora de fazer isso. Muito personagem. Acaba cada um ficando menos... Visualmente eles são bem discerníveis e são bem legais, mas eles não fazem tanta diferença assim. E se fosse um só realmente, se por exemplo, ao invés de ser a Serena, fosse por exemplo a Shauna, ou sei lá, um dos dois, né? Tipo, sei lá, dependendo do char que você escolher, e tivesse um outro que batalhasse mais vezes, isso seria muito mais interessante realmente pra eles serem mais importantes realmente pra gente na história. E o design deles, igual você falou, eu acho muito bonito, assim. Principalmente, eu gosto bastante do design do Cherno e do Trevor. Eu gosto também. Legais. O Trevor, ele é bem pegada nerdão, né? Tipo, bem... Nerdão. O Cherno, ele é bem diferentinho, de fato. É sempre bom ver gente gorda aí na mídia, representatividade. Exceto quando o gordo faz gordice, né? Porque ele fica dançando só. Aí complica, né? Pro nosso lado. Mas tudo bem. E ele tem a camisa de um sorvete, né? Que também não ajuda muito. Mas assim, tá valendo. E a Shauna também, ó, tem um design legal, tal, uns cabelos meio que não dá pra entender como é que funciona. Mas também é bacana. Meio piriguete ali, né? O short podia ser um pouquinho maior, talvez. Muitos detalhezinhos, talvez, que me irritam. Eu não gosto muito de detalhe. Eu gosto de detalhe. É, mas tem muito, realmente, tem muito detalhe. Uma coisa que eu olhando pro design dela aqui, eu pensei que talvez ela devesse ter uma Gotitelli, que acho que combinaria com ela. Verdade. Porque ela tem os laços e tal. Mas ela não tem. Ela tem laços de Gotitelli e o cabelo dela me lembra de um Cincino. É verdade, é verdade. Parece muito cabelo de Tintino, de fato. Ela não tem nenhum dos dois. Parabéns, hein. Ela tem a Gudra, assim. Um Delcary e o algum outro bicho, o Starter. Que burro. É isso. E os starters? Vamos classificar os starters? O do Tierney e do Trevor não adianta porque eles já têm, né? Não é starter, né? Pokémon regular. Regular, O Pokémon principal do Trevor é um Pikachu. É um Pikachu? Deixa eu ver aqui. Não é um Pikachu. Eu acho que é uma Flabébé. Que ele evolui depois pra Flores. É porque eu não sei. É porque a gente não tem uma primeira batalha com o Trevor pra saber exatamente, tá ligado? Qual que é o primeiro dele. Ele começa com um dos dois, porque depois na última batalha ele tem ambos, ele tem o Raichu e o Florges, entendeu? Talvez os dois seja dele, de fato. Os dois é dele, porque tá separado aqui, mas eu não sei qual que é o starter. Os dois estão no mesmo level, né? Então fica difícil. Se tivesse que chutar, eu chutaria aqui a Flabébé, porque é a mais diferente ali. O Pikachu a gente encontra no começo do jogo mesmo, né? Tem Selvagem ali. Flabébé é um pouquinho mais pra frente, mas enfim. Bom, a Shauna, então teria que ver se entra a Shauna, o Kallen e a Serena. Starters. Eu não vou muito com a cara do Kallen, então eu vou de Chespin pra ele. Pra mim a Serena é difícil. Eu acho que tem que ser a Fennequin. Tem que ser a Fennequin. Delphox. eu não consigo ver a Shauna com a Madel Fox, não sei. Ah, eu até consigo, mas eu acho que a Shauna não combina com nenhum dos três, pra ser bem honesto. É, a Shauna não combina. Ela combina com a Gotteri e o Tintino. Exatamente. Se tivesse uma Gotteri no time dela, combinaria mais. E o Tintino também. Assim, eu consigo. Eu acho que a Shauna combina com o Fennekin e com a Braxen, mas não com a Del Fox, entendeu? Sim, é eu também pena. Acho. Ah, a gente mas acho deixa, que a Serena então, combina com o Del Fox também. Deixa então a Del Fox e por falta de escolha. É que a Shauna não tem um calibre pra ter um Greninja, né? Mas ela acaba tendo. Pois é, não tem, né? Assim, mas a gente pode repetir também, né? Porque é o que a gente acho que combina, né? Não é que eles têm que estar no mesmo save, tá ligado? Aí foda-se. É verdade. Dá pra ser. Então, fechou. Então ela vai ter uma. Uma. Fennekin Queen? Uma. Como que é a evolução mesmo da Fennekin Queen? Nossa, fugiu a cabeça. É a Braxen. Braxen. E aí a Braxen está com o Everstone. O que você acha? Eu acho perfeito. Eu acho que tá safe. Tá safe. A Serena pode ficar com a Del Fox. A outra fica com o outro. E o Kane fica com o ruim. Ai, muito bom. E o Tierno e o outro fica com a titia. Enfim. Temos então sétima geração. Vamos partir para a sétima. Eita, menino. Sétima geração, temos o Hal e o Gladion. E o Gladion é um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Porque o Gladion é um caso peculiar de, por exemplo. Olha só que interessante, né? A sétima geração, a galera gosta de meter o pau na sétima geração em alguns sentidos, né? Mas a sétima geração fez certo o que a sexta não fez. E o que a terceira não fez. Que foi... Não tem tanto personagem assim. Você tem o Gladion e o Hal pra batalhar. Então são os seus dois rivais. E o Gladion batalha bastante. O Hal batalha bastante e o Gladion batalha bastante. Então ele não se torna um Wally. E ele não se torna um Shauna, Tierno, Trevor. Que você batalha duas vezes com ele só e passa, fica esquecido, tá ligado? O Hal tem destaque e o Gladion tem destaque. E ambos são bem extremos de diferença. O Hal é muito amigável, até demais. Uhum. E o Gladion é muito não amigável, até demais. Até demais não. Nunca é demais pra você não ser amigável. Exato. A galera gosta de meter o pau no Hal, em particular, por conta dele escolher o starter que toma fraqueza pra você. O que é algo que não é necessariamente novo, porque a Bianca já fazia isso. Porém, sim, né, tipo, duas gerações antes ele já acontecia isso. Aconteceu na sexta geração também. Mas é a primeira vez que o seu único, entre aspas, rival ali, principal, que pega starter com você, toma fraqueza. Mas, por outro lado, isso também acaba se justificando, de certa forma, quando você vai lutar contra o champion e o champion, no caso o Kukui, usa o Pokémon que sobrou, de fato, né? Que é o terceiro Pokémon, no caso... O que tem vantagem contra o seu starter, né? Mas não é 100% justificado, mas faz sentido em um certo nível, né? Aí a gente toma aquela teoria de que aí, né, a partir da sétima geração, a gente é o rival. Exato. Na sétima geração, nós somos os rivais, de fato. E no caso do Hal, isso faz muito sentido, porque o Hal, ele tem todo o rolê da tipo... É mais ou menos que nem o Tierno e a Bianca, de fato, né? De, tipo, a gente tá impactando direto... Se bem que, pensando bem, no Silver a gente fazia isso também, né? A gente impactava bastante a história do Silver. Mas ele... A gente quer o pé no sapato dele, de fato, né? Só que ele tá de boa, porque ele não liga em ganhar ou perder, tá ligado? Ele só quer se divertir. Até o momento que chega... Que o bagulho fica pesado, né? Que o... né? Que o cerco fecha e ele tem que agir. E aí ele precisa fazer alguma coisa e... Ele sofre alguma dificuldade ali, né? Sim. É que assim, eu não lembro de diálogos, porque eu confesso que em Saimon tinha tanto diálogo que eu pulava muita coisa. Uhum. Mas é legal também que o que a gente começou a ter nessas gerações mais 3D são as reações, né? Sim. E eu sentia uma certa, posso dizer, empatia até pelo Hal, eu acho. Pela questão... Eu não sei, eu consegui ver uma certa pequena mudança nele conforme a história ia rolando, sabe? Sim, com certeza. A única coisa que me irritava muito, assim, que agora eu lembrei disso agora, é aquele rolê das comidinhas malassada, é, pode crer. Tem as malassadinhas. Fora, Raul. As malassadas são sonhos, né, mano? São tipo um sonho, literalmente, é um sonho, da hora demais. Mas, sei lá, eu gosto do Raul. Eu acho que, de fato, ele... Assim, ele tem essa persona mais de boas, ele não tende a ser aquele rival, né, tipo, que vai te botar tão pra frente. Mas eu acho que ele não tem essa premissa, e eu acho que a Lola não tem muito cara disso realmente, tá ligado? Tanto que eu particularmente acho o Gladion um pouco deslocado, de fato, nessa parte. Até porque ele faz parte da Team Skull, né, tem o rolezinho lá das tretas com a Aether também e tal. Ele tá meio deslocado desse ambiente a Lola, né? Sim. O Gladion, nesse caso, ele é tipo um ambiente externo que tá fazendo as tretas, né? O Hal é dali, ele tá fazendo ali de boa, mas ele é tranquilo, tá? Gosta de brincar com os bichos, tá? Gosta de dar risada. Eu acho que o Hal combina muito bem com a Lola, e eu não vejo um problema em como ele foi tratado em nenhum momento, não. Talvez, é que agora eu não lembro se isso é um rolê que acontece em Sun Moon, ou se é em outra Sun e outra Moon apenas, ou se rola nos dois também. Uhum. Não lembro exatamente. Eu, na verdade, eu acho que é de Ultra Sun e Ultra Moon isso, na verdade. Que eu acho que ele, depois das tretas, de fato, da Aether, meio que ele cai uma ficha, né? Fala assim, puta, não, tem que começar a me tocar aqui, tem que fazer uns rolê e tal. E eu, apesar de eu achar isso legal, tá? Mas é que eu acho que ele ruxa, tá ligado? Essa, um desenvolvimento de personagem ali que não precisa ser ruxado, tá ligado? Que podia ser um pouco mais... É, porque aí você vai, chega, ele batalha, ele é o, né, ele toma o lugar do desafiante do champion. Verdade. Ali e tal, que é muito legal, que eu acho muito divertido, acho muito nice, mas eu acho rushado. Não me convence, tá ligado? No finalzinho do jogo, aos 45 do segundo tempo, ele vai lá, muda totalmente de mindset, né? Vai lá, fica bom, fica forte, não sei o que e tal, competição, não sei o que, vou lá, vou ganhar e tal, e ainda perde, né? Mas no fim das contas. Mas eu gosto, tá ligado? Só não me convence tanto que aconteceu tão rápido, tá ligado? Eu acho que tinha sido um pouco antes. Tinha que ter sido mais natural. Tinha que ser um pouco mais natural. Mas eu gosto, ainda assim. E a artwork do Hal no Ultra Sun tá puto, né? No Sun Moon ele tá de boas. Tá tipo, vou dar risada. Mandando um salve aí. No Ultra Sun ele tá puto. Acho engraçado. Agora, assim, uma coisa que você falou bem, eu acho que o Hal realmente é a Lola e o Gladion é mais a questão da Aether Foundation, T-School e tal. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa muito legal com o Gladion, porque por mais que ele seja aquele rival mais, assim, do mal no sentido assim, ele tem mais uma... O próprio design dele é mais ofensivo e tal. Sim, sim. Mas foi bem contextualizado, acho. Não, eu também acho que sim. Ele teve uma motivação, assim, né? Digamos assim, a revolta. Exato. Rebeldia. Tipo, vamos supor, os dois filhos da Luzzamine, eles fogem, né? Tipo, só que cada um vai fazer as coisas do seu jeito, né? O Gladion, ele é um pouco mais rebelde mesmo. E a Lily não, a Lily é um pouco mais contida ali e tal. E talvez até, talvez não, né? Definitivamente mais insegura também. Então ela consegue abrigo ali no começo do jogo, professor e tal, ajudante do professor. Enquanto o Gladion, ele entra pra Team Skull, né? Pra ser do mal. Ele rouba, ele pega o lendário e foge. Que o Type Noodle, tecnicamente, ele é considerado um Pokémon lendário. Então... É tipo, você tem uma mãe problemática, aí uma vai, sei lá, vai pra igreja, vai fazer alguma coisa, o outro, não, vou entrar pra uma facção criminosa. Exato. Quem nunca, né? Quem nunca teve problemas de família, né? Casa de família. Mas eu gosto do Gladion, gosto do arco dele também, a historinha e tal. Eu acho que o Gladion, ele não tem um grande arco de história, assim, porque o Gladion não é necessariamente ruim. Ele só tava fazendo as coisas lá pra tentar resolver as tretas e tal. Ele não aprende, acho que eu não lembro dele aprender grandes coisas assim durante a história dele. Como até acontece um pouco com o Hal. E como acontece com outros personagens meio parecidos, por exemplo, o Silver. Nesse sentido, o Gladion parece um pouco com o Silver também. De ser, tipo, mais edgy, né? De ser mais do malzinho e tal. E tem essa pegada também meio que do N de ser um maluco da equipe do mal, tá ligado? Então, ele brinca com essas duas ideias, mas ele não é necessariamente ruim. E o fato dele ser loiro, a gente já sabe que ele não é do mal, né? Que ele é provavelmente irmão da Lily. E todo mundo já sabia disso, né? Quando saiu a porra do jogo, né? Afinal, né? Tirando o Sinnoh... Ah, ele tem as poses mal. Não, tirando o Sinnoh, que tem uma grande quantidade de loiros, mas geralmente a regra do Pokémon, se você tem a mesma cor de cabelo de outra pessoa, você é familiar. Exatamente. E aí tem isso. Ele tem as poses de Jojo Fag, né? Que o Ladyon é Jojo Fag, definitivamente. Curte um Jojo's Bizarre Adventure aí. E que mais? Acho que é só também, né? Ele tem um lendário e tal. Assim, é legal a história deles e tal, tarareu. Aí ele, o Silvari evolui, né? Bonitinho e tal. Poder da amizade, não sei o quê. Ele parece aquele rival que ele é muito forte. Ele mete um pouco de medo. Ele mas mete, aí, na verdade, não é. É porque aquela coisa, né? Eu não tive problemas com ele pra derrotar ele. Mas ele dá aquela coisinha, tipo, opa, peraí, que esse daí acho que não vai fazer besteira, não. Uhum, exatamente. Já tipo, o dá Paulo pra... Você percebe que ele não é do mal, né? Ele não tá enganando ninguém, na verdade. Mas ele tá lá fazendo os corre dele, né? É verdade. Sim. Tá certo. Mas é legal. É igual você falou. Eu acho que a sétima geração construiu, pelo menos, essa questão de ter dois rivais totalmente diferentes, mas que coexistem de uma forma até que harmônica, assim, porque não destoam, e eu acho que eles trazem mais... eles são mais relevantes pra história que a sexta geração com aquelas 27 pessoas que você batalha. Exato. Aqueles resolveram bem melhor, de fato. E algo que eu acho que acontece até um pouco também em Sword Shield. Um pouco diferente... E eu vou até entrar em quando a gente for falar deles daqui a pouquinho, mas... Enfim. O Gladion... Bom, o Gladion só tem um Pokémon, né? Só tem os Pokémon já certo dele, né? Então, se a gente for fazer o cálculo aí, tem que pensar no Hall só. De qual starter. Certo. Qual starter é correto. Epa. Difícil, hein? Deixa eu ver. Olha, pra mim, no meu coração... Olha, eu acho que ele combina mais com o Decidueye. Mas no meu coração sempre será... O Incineroar, porque eu fui com o Decidueye e o... Não, peraí. Não, então não. Ele foi que ele usou o Incineroar? Não, ele combina com o Incineroar, de fato. Não, é mentira. Ele combina com o... Com o do meio. Qual que é o nome do meio? É o... Torraquete. Torraquete. Ele combina com o Torraquete, mas acho que ele funciona melhor com o... Nossa, ele é muito Torraquete. Nossa, é verdade. Ele tem muito carinha de Torraquete. Eu acho que você pode dar uma Everstone Torraquete. Pode, concordo. Tchau. Concordo. É que teve uma vez que eu fui com a Primarina no Traçanho Ultramon e ele anda com a Torraquete num determinado momento que eu falei assim, nossa, parece muito mesmo, né, mano? Combina demais. Fica perfeitinho assim com o Torraquete. Certinho Torraquete. Com ele. Eu acho que é isso mesmo. Não tem como. É, não dá. Aí o Incineroar já dá uma coisa muito mais... Cucui, então não dá. O Incineroar é muito cucui, de fato, é verdade. Concordo. Então, beleza. Everstone foi criada pra quê, né? Pra ser usada. Tá então. Aí pra ser usada, exatamente. Vamos então para a sétima. Oitava, na verdade, né? Desculpe. Oitava geração, temos o Hal de Galar. Temos o Bid e a Marnie. Apesar de eu discordar, eu zoei, mas eu discordo veementemente que o Hop seja um Hal de Galar, porque eles, pra mim, são personagens assim, beleza. Os dois são moreninhos, e eles compartilham algumas animações, de fato, mas tirando essas duas coisas, eles são completamente diferentes. Aliás, eles pegam um starter mais fraco também, né? Começa com a letra H também, verdade. Nesse até um ponto. E eles têm um starter mais fraco também, isso eu concordo. Mas, exceto essas curiosidades aí, essas particularidades similares, eles são personagens bem diferentes, de fato. O Hop, ele é bem mais traumatizado, né? Pela imagem do Leon. O Hal, ele também é um pouquinho, assim, entre aspas, não de imagem, mas de expectativa, né? Porque o vô dele é o Kahuna, né, e tal, o Hala e tal. E aqui tem um pouco disso também, mais ou menos, mas eles reagem de formas bem diferentes, né? O Hop, ele quer ser. O Hal, não. O Hal, ele vai pro... Pro de boas, eu quero ser outra coisa. Eu quero ser de boa, não quero me preocupar com isso aí, não. O Hop, ele quer atender essas expectativas. E ele quer ser melhor que o irmão dele, ele quer ser mais foda, ele quer ser forte e tal. E isso vai causando nele uma... a história dele lá e tal. Eu acho boa, eu acho muito boa a história do Hop. E eu gosto muito que, como a gente falou, no final do jogo, né? Ele meio que entende que ele não precisa necessariamente ser o irmão dele, né? Ele pode seguir o próprio rolê dele. E ele se encontra ali com a Sônia também ali nessa parte de pesquisa Pokémon. E eu acho isso muito da hora. Mais ou menos que nem a própria Bianca, né? Até porque o irmão dele não capturou nenhum Pokémon lendário e ele capturou. Verdade, né? chupa essa manga, Leon. Fica aí com esse Charizardzinho aí que mais 300 treinadores tem. Pois é, eu, né? E aí ainda tem outro negócio aqui, se a gente for considerar que o Hop, tecnicamente, o starter dele não é o... Pensando bem aqui, né, conjecturando. O starter dele não é o Pokémon inicial, né? O starter dele é o Lulu. É, o Lulu, melhor starter. Melhor starter. Porque ele pega o starter, mas ele já tem o Luluzinho lá na party, né? Querendo ou não. Mais fraco, sim, né? Mas ele já tem o Lulu. Será que a questão de ter pego uma Ulu é porque ele é como se fosse a ovelha negra da família? Porque acho que a Ulu não, é uma ovelha branca, mas ela tem uma cor negra, então, não sei. Não, acho que não. Mas acho que o rolê da ovelha ser negra é justamente da lã ser negra. Negra? É, ué. Eu acho, não sei também. Vou ser bem honesto. Não conheço tanto de ovelhas assim, não. Também não conheço coisas de ovelhas. É. Depois eu vou pesquisar. Mas... assim, eu acho que a questão também do... Uma diferença que tem muito maior, assim, do Hop com o Hal é a questão também dele ser um herói também, né? Sim. O Hal tem a história, ele participa de toda a história de Sun e Moon, Ultra Sun e Ultra Moon, mas realmente o Hop, quer dizer, ele é literalmente um co-herói junto com você, protagonista. Sim. E, então é uma outra pegada, realmente. Exato. A ver. Ah, uma coisa que eu tava pensando aqui, que algumas pessoas podem até achar um pouco estranho, por exemplo, a gente tá falando, né, de profundidade de história desses últimos personagens, das últimas gerações, e eu, por exemplo, falei que, sei lá, a história meio que fica por isso mesmo, não gosto tanto, assim, e até meio que, apesar de eu estar falando muito bem dessas histórias aqui, eu cago e ando foda pra essas histórias aqui, tá ligado? Eu quero a jogatina, eu gosto de capturar os bichinhos, andar e fazer os rolês e tal. E por isso que esses jogos mais recentes, eles não me... O apelo deles é diferente pra mim. Eu gosto da história, mas nunca será o ponto principal pra mim em Pokémon. Mas ao mesmo tempo, a gente também elogiou bastante os das primeiras gerações. Mas eu acho que uma coisa que vale ressaltar aqui é a importância que isso tem dentro das histórias. Tipo, importância não. É, o quanto o jogo interpreta isso como uma coisa tão relevante assim dentro da história. É, por exemplo, a história do Hop, ela é intrínseca à história do jogo, né? No caso aqui, a nossa jornada, a história dele, a história dos cães, né? Tipo, meio que tudo tá emaranhado aí. E o fato o Hop ter esse crescimento, o Hop, o Hal, o Gladion nem tanto, né? Mas, por exemplo, os maluquinhos lá de Nova e tal. Você é obrigado a ver isso na história, tá ligado? É diferente de quando, por exemplo... Isso acontece como um plus, tá ligado? As primeiras gerações tinham isso. Elas tinham em algum nível esse tipo de profundidade de personagem, mas ela não era necessariamente jogada na sua cara, de tipo, isso aqui é importante pro desenvolvimento da história, né? Na verdade, nas primeiras gerações era mais simples, né? Você precisava só... o rolê era você derrotar o Champion, tá ligado? Na Elite Four, no caso, né? Você vai, faz a sua jornada, derrota os ginásios, passa do desafio, e o que tá acontecendo no meio faz parte da história, mas só mais um obstáculo, na verdade, né? Enquanto os jogos mais recentes, não, eles trabalham isso mais como o principal, de fato. A história parece que ela é muito mais principal do que a jornada em si, né? E Galar até tenta fazer um pouco diferente, né? De tipo, ah, tem os bagulho lá do Dedo Eternatus rolando e tal. Não, mas vai lá jogar seus jogos lá e tal. Vai jogar futebol lá. mas é mentira. Porque, tipo, na verdade, a parte do desafio ali, ele tá sendo tratado como história, como plot, como desenvolvimento pro Hop, como desenvolvimento pra que isso eventualmente culmine na hora de que vocês usem os lendários e tal, né? É só um... É uma manipulação ali, tá ligado? De mágico, tá ligado? Acho que essa pra mim talvez seja a maior diferença das histórias mais recentes pras antigas. Eu acho que o Hop, ele sintetiza isso muito pra mim. Porque eu gosto da história do Hop, acho que ela faz sentido. E ela quase me convenceu de que era um plus, mas não era. Ela é intrínseco ainda à história, tá ligado? Isso vai só desencadear lá no final, mas ela ainda é bastante importante. E desde o comecinho, de fato. Mas é legal. Sim. Não, e assim, é igual você falou, e Galar é muito singular nesse sentido. Teve alguma coisa assim já em Saemon, mas Galar, eu acho que eu senti muito mais isso que você falou mesmo. É, justamente porque eu vejo que eles mantêm uma constância na história. Em todo momento da história, tá acontecendo alguma coisa e tudo virou a história, sim, assim, do jogo. Então não é o jogo que vai tendo umas historiazinhas, uns pluses aqui e ali, e que vai ter um momento X ou Y. É, exato. Z não vai ter, não. Esse aí pode esquecer. E o lendário vai ficar doidão, vai ficar... Ei. E aí você captura, e essa vai ser a história. Exato, não, exato. Tudo que aconteceu, e realmente eu senti isso em Galar, total. É, em Galar fica bem evidente. Boa. Saemon também, é bem evidente isso, mas no... quando você joga a primeira vez, você não percebe tanto. Mas quando você joga a segunda, que você já sabe a história, aí você nota mais, tá ligado? Que eles estão te empurrando mais história e tal. Tem muita cutscene, tem muito diálogo rolando ali que é pra desenvolver esses personagens. Isso não é necessariamente ruim, mas não é o que eu particularmente procuro em Pokémon, tá ligado? Mas é gosto, né? Sim. Gostinho. Mas, voltando ao Hop. O Hop, eu gosto do Hop. Já falei isso algumas vezes aqui, mas eu acho que ele é um bom rival. E ó, definitivamente melhor do que a Marnie e o Bid, pra mim. Mas eu gosto também do Bid e da Marnie. E eu fico triste pela Marnie. Porque eu... Vou entrar um pouco nesse detalhe aí do rolê, né? Porque já que é pra ter desenvolvimento, vamos ter desenvolvimento, né? O Bid, ele tem desenvolvimento. O Bid, ele tem o rolezinho lá com o Rose, né? Tem o rolezinho lá de que ele quer mostrar serviço e tal, faz cagada, é expulso, não sei o que lá e tal. E tem um pouquinho de desenvolvimento, ele acaba lá com o pau. Vira líder de ginásio, não sei o que e tal. O Hop, né? Tem isso aí que a gente falou e tal, irmão, não sei o que e tal, pereréu. Virou assistente lá, virou herói, né? Como você bem disse. Pegou os dog, resolveu as tretas contigo e beleza. E a Marnie? O que a Marnie fez? A não ser bonitinha. E depois assumiu o ginásio, tá ligado? A Marnie, ela foi usada, tá ligado? Como... É isso que é triste. A Marnie, ela foi usada como plot device, de fato, né? Pra Team Yell existir. É só pra isso. E a Team Yell nem é tão importante assim nesse jogo. Que a Team Skull ainda faz alguma coisa em Alola, tá ligado? Não, né? E é doido que isso dá pra lembrar que tá muito recente ainda. Nos trailers, tudo. O que criaram de expectativa na Marnie por conta disso? Porque, meu, se você tem uma equipe, você deve ter alguma história. Pois é, né? E exato. Não, assim, literalmente, assim, nada demais com ela. Ela simplesmente foi deixada de lado, assim, na história. Assim, a história meio que caga um pouco pra Marnie. E isso é triste, porque ela tem um design muito legal. Ela tem uma ideia de personagem muito boa, de fato. Tem o rolezinho lá dela ser irmã do Pierce, do Spike Muff ser meio cagado, de não sei o que e tal. Tem o rolê dos Grunts. Isso podia ser muito mais interessante, de fato. E ela simplesmente... só mais um personagem ali. E ela acaba caindo meio que nessa... não vou dizer exatamente naquilo, porque ela parece ser um pouco mais desenvolvida ainda do que os de XY, né? Mas sim, ela é um pouco mais, né? Mas ela acaba sendo subutilizada em relação principalmente ao Bid, né? Porque ela e o Bid serem subutilizados em relação ao Hop, tudo bem. Porque o Hop é o rival principal. Mas ela ficar na lanterninha, pra mim, é um pouquinho triste, tá ligado? Um pouquinho lamentável, de fato. É. O Bid, pra mim, ele... obviamente é uma zoeira isso aqui, mas ele é o Gladion de Galar. pra mim também. É verdade, é verdade. Seja, assim, né, é totalmente diferente, mas ele tem umas características parecidas. Pois é. Enquanto talvez o Hop e o Hal sejam um pouquinho mais amigáveis, o Bid, ele tem já, e obviamente o Gladion, eles têm um quesinho, assim, de daquele antigo rival mais... Mais cuzão mesmo, é. De fato, o Bid, ele é o mais próximo do que a gente teve do Blue em anos, de fato. Sim. E ainda assim não tem como ser, porque não tem como ele ser filho da puta, né? de te bulinar, de fato. Mas ele é o mais próximo, de fato. Até porque ele já entra com uma pegada mais arrogante. Ele é patrocinado, tá ligado? Os caras é importante, tá ligado? Ele tá se sentindo ali. Marcação. E ele te zoa, dá uma zoada e tal. Mas aí, conforme o tempo, a história vai passando, ele meio que muda. Ele acaba virando até uma própria piada disso, né? Uma piada no bom sentido, né? Porque ele vai... tem que se desconstruir pra virar líder de ginásio, né? Eventualmente. Isso é legal. É uma ideia da hora, de fato. Que é diferente do Blue, né? Que o Blue, ele virou líder de ginásio por vamos dizer bem a verdade aí, que é porque por... como que é a palavra? Por conveniência, né? Ele tinha uma vaga ali sobrando... Todo mundo é um rival, o personagem principal aqui, vamos botar ele aqui. E o Bid tem um rolê lá dele ser desmascarado, não. Ele destrói lá os bagulho lá, fica revoltado, sim, sim. Né? E aí ele perde lá o patrocínio, alguma coisa assim. Ele sai, ele é expulso da liga, não sei o que e tal. Milhado, é bem louco. Na nossa frente. Exatamente. É muito legal. As coisas dele. Nossa, muito da hora. Destruiu a vida do maluco. Muito nice. Deixa assistindo de camarote. mas acho que isso é da hora, de fato. Só que nesse caso, tanto o Bid quanto a Marnie não tem starters, né? Starters tradicionais. Eles vão ter os Pokémonzinhos deles lá. O único que tem é o Hop mesmo. O terceiro ninguém pega, né? Pensando bem aqui. O Hop é como se fosse o Lu, a Marnie é o Bipolar lá. O Morpico, Pico. E o Bid, eu acho que é o... Eu não sei, acho que seria a Ratena, né? Tipo, de Galar aí, talvez. Ratena, acho que é. Porque ela mesma. É o que vira a Gigantamax dele, né? Se pá, eventualmente. Uhum. Mas achei legal. É que o Hop, ele pega o starter tradicional, né? Eventualmente, né? Mas o... Ninguém pega o terceiro, né? A gente pega um, o Hop pega o outro e ninguém pega o terceiro, né? Essa história não deixa com o terceiro. Mas assim, se tivesse, se você fosse, sei lá, o ditadorzinho de Galar. Uhum, certo. Falasse, não, vocês vão ficar com os starters. Quem ficaria com quem? Eu colocaria o... O Hop, eu acho que ele combina com o Sobol, viu, mano? Porque os dois é chorão, né? Mentira, não, é que por dentro o Hop é chorão, na verdade, né? O Hop não é chorão, mas ele por dentro é chorão. Apesar que eu não sei, o Hop combina com os três, eu acho, até. Eu consigo ver o Mamaco Batuqueiro, o Sniper com o Hop e o futebolista. O futebolista, Engraçado, e com o Bid eu não consigo ver nenhum. Eu consigo ver o Sobol um pouquinho só. O Sobol um pouquinho. E com a Marnie também eu não consigo ver nenhum. Talvez o Sobol. Acho que seria Sobol, os três também. Sobols. Os três Sobols, exatamente. Os três Sobols, da hora. E, cara, você sabia que nessa geração a gente teve DLCs? Teve DLCs, primeiras DLCs, grandes DLCs oficiais aí da franquia. E o que tivemos? Vocês, meu querido amigo. Tivemos mais dois rivais, meu. Tivemos mais dois rivais. Olha só. Na Isle of Armor, no caso, né? Primeira parte da DLC aí recebeu dois rivais. Rivais entre aspas, né? Porque eles entram mais ou menos nessa linha da Marnie e do Bid, né? De que eles não têm um... Eles não têm um Pokémon inicial ali tradicional. Mas eles servem pra antagonizar a nossa jornadinha ali dentro da... Da ilha com o dojo do Mustard, né? Sim. Então, só que a diferença entre eles... Assim, eu sei que tem um pouco de personalidade de diferença entre eles. Eu não posso falar muito do Avery, porque eu só joguei o Sword e o... Eles são exclusivos de versão. Olha só, veja só você. A Clara é exclusiva do Sword. Eu joguei Shield e... Olha que beleza. Enquanto o Avery é exclusivo do Shield, a Clara é exclusiva do Sword. E Em questão de design, eu acho eles fantásticos. Já deixo aí. Aliás, muito. Todos de Sword Shield são fantásticos, na verdade, né? Os designs dos personagens de Sword Shield mandam muito bem. É, eu acho muito engraçado, hilário, que o Avery ele fique balangando as Pokébolas ali no chapéu. Muito. Eu acho muito engraçado. Ai, ai. Mas é isso. Eu lembro também um detalhe que quando eles foram revelados, o pessoal achava que a Clara ia ter sim. Um Galar. Dos toques de Galar, né? As ideias dos cara. Todo mundo aí foi tapeado pela. Pelo quê? Pelo quê? Expectativa. Olha só. Pois é. Confesso que eu estava esperançoso também, viu? Por uma das toques de Galar. Mas, né? Nunca se sabe, né? Podia não ser também. Sabe. Podia ser só um enfeite, de fato. Então, minha decepção não foi tão grande assim, devo confessar. Ele só tinha o... Qual é o nome? O Slowbro, né? O Slowbro não, desculpa. O Slowpoke. O Slowpoke e Slowbro. Os dois têm o Slowbro, né? Tá certo. A parte deles vai eventualmente mudar durante o jogo, porque a tipagem deles varia, né? A Clara é uma treinadora de Pokémon venenoso, enquanto o Avery é um treinador psíquico, né? Olha só. Isso. Mas assim, é engraçado, questão de personalidade, o Avery, eles me lembram um pouquinho a Jesse e o James da equipe Rocket, tipo um rival meio... Tem uma pegada mesmo, verdade. Porque isso, e lá na Isle of Armor você tem alguns desafios, né? Uhum. E você acaba sempre ganhando, porque você é... Você, né? Você é o protagonista. E eu acho que até comentou no cast de Galar, alguma coisa assim, que realmente você chega lá e você acaba com todo mundo. Pois é, né? E eles são equivocados, né? Que tipo, eles estão lá e tal, e você é o melhor, você detona eles. Pois é, a gente passa por cima dos caras. E eles tadinhos, né? Não são bons igual a gente. Exatamente. Agora, como eu falei, eu joguei o Sword, né? E a Clara, particularmente, não posso falar do Avery, né? Mas ela é definitivamente aquele personagem mais nojentinho, no sentido de que ela é bem invejosa. Essa talvez seja a palavra correta. Mas ela não é ruim, inerentemente ruim, né? Creio eu que o Avery também. Mas eles querem ganhar. E eles querem fazer ali, né, do jeito deles e tal. Às vezes meio que na maciota ali também. Eles querem fazer uma maldadinha. E uma coisa que eu na a última batalha que temos com eles no dojo, que é a batalha que vai dar o Cub Fu pra gente, né? Depois, quem vencer essa batalha ganha o Cub Fu, entre aspas, né? Eu acho engraçado porque eu sei que os dois setam terreno, né? Antes de começar a batalha, no jeito meio que jeito de trapacear, tá ligado? A batalha. E eu sei que o Avery, ele seta o Psychic Terrain, correto? Correto. Agora, o que que faz mesmo o Psychic Terrain? Eu já até esqueci. Calma aí, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que ele impede golpe de... do que mesmo? Ah, sim. Então é isso mesmo. Ele ignora, ele tipo tira o efeito de golpes com prioridade, saca? Então golpes com prioridade não funcionam mais. Tipo, Quick Attack, essas porra assim, não funciona mais. Que é muito bom, de fato. É interessante. Mas a Clara... a Clara rouba mesmo. Porque a Clara seta Toxic Spikes. Você começa a batalha envenenado. Eu falei, puta merda. Olha que filha da puta. Ela realmente quer me lascar, mano. Caralho. Isso aí é mancada mesmo. Nossa. Foi muito vacilo. E eu falei assim, nossa, realmente, faz jus ao tipo Poison, de fato, tá ligado? Mas eu achei engraçado. Acho da hora. Eu gosto dos dois. Inclusive, sabia que o Avery, no Brasil, ele tem uma tradução de nome? Ele ficou Saturnino. Não tô zoando, de verdade. Saturnino? Exatamente. Mas sabe por quê? Tem uma justificativa. Além de fazer sentido por conta de Saturno, né? Que... O chapéu, né? Tem o rolê meio saturnístico, de fato. O Avery vem de o nome do Avery vem de uma palavra chamada Savory. Acho que é assim que fala, pelo menos. Que significa... a tradução dessa palavra pro português é satureja. Então, Saturnino não é tão fora assim, tá ligado? Do significado da palavra, do Avery, tá ligado? Então, faz sentido. Apesar de ser muito estranho, ao primeiro, né, primeiro olhar assim, faz muito sentido Saturnino. Só é meio feio, mas faz sentido. Vale ressaltar também que os dois vão aparecer depois no Galarian Star Tournament, né, na DLC, na segunda parte da DLC. Acho que eles falam algo sobre terem virado os líderes de ginásio também. Eu não sei porque eu não joguei essa parte, pra ser bem honesto. E os dois também aparecem em algumas Dynamax Battles. É verdade, né? Nas Dynamax Adventure lá. Adventure não, Max Raid mesmo, né? Isso, isso mesmo. Como Max Raid. E aí eles usam o Slowbro. É verdade, verdade. É da hora, eu acho nice. Eu também acho da hora. Eu acho que eles deram uma pegada diferente, assim, nesses dois rivais. Eles são mais velhos também, né? Sim. Olhando, assim, design e tal. Não são umas criancinhas e tal. Uhum. Foi até interessante. Acho que, como era uma DLC, deu pra eles brincarem um pouco mais com isso. Sim, sim, com certeza. Eu acho... Eu lembro que quando saiu o design deles... não sei todo mundo, né? Mas eu pelo menos pensei dessa forma, né? Que eles seriam meio que líderes de ginásio de fato, tá ligado? Tipo, quando eles saíram na DLC, não, acho que não ficou tão claro. Eles não falaram muito bem isso, de fato. Mas depois fica mais evidente que sim, que eles são líderes de ginásio. E tem esse... Por conta do visual da escolha de roupa deles, né? Porque é bem o rolê do desafio mesmo, né? Dos challenges lá de Sword Shield. Mas a gente não vê eles no jogo base, né? Então vai saber. Estavam de férias no jogo base. Estão de férias. Saíram pra pescar no dia. Então, acho que é isso, né? Acabou aí os trainers. Isso. Por enquanto. Uma coisa que eu acho particularmente engraçada, que eu acho que vale mencionar aqui da Clara, principalmente. Eu não sei se você tá ligado, mas tem os trainer cards, né? Dos personagens em Sword Shield, né? E o trainer card da Clara... Ele é meio distorcido. Ele é meio distorcido. Literalmente, a imagem tá meio distorcida. Então fica o pessoal levantou a hipótese de que, na verdade... Sabe aquelas minas que muda, que dá umas distorcidas na imagem no Photoshop? Pra parecer que tem mais peito, menos cintura ou alguma coisa do gênero? E é isso, tá ligado? O Slowbro lá atrás é distorcidaço, tá ligado? É muito legal. É muito engraçado. Tipo, se ela distorceu. O porquê pra ela distorcer, eu não sei, mas que está distorcido, está. De alguma forma, tá ligado? isso eu acho engraçado. Eles deram uma pegada muito de humor neles, eu adorei isso. Sim, nossa, é muito engraçado. Os dois são muito engraçados, de fato. É muito bom. Bem a pegada meio Equipe Rocket mesmo do anime de alívio cômico, né? Tipo, uma rivalidade, um oponente barra alívio cômico mesmo. Da hora. Muito bom. Que mais? Acho que agora é isso, né? Acabamos os rivais. Agora então a gente vai. Antes da gente fazer a nossa lista pessoal. Assim, é muito maluco, né? Então eu acho que a gente podia fazer um top 5 personagens rivais, correto? Você acha justo? Melhor. Um top 5. Porque senão vai ficar um top 40 aí personagens, aí é complicado. A gente faz um top 5. E vamos fazer só rapidamente aqui um jogo rápido, bate-bola, jogo rápido, de quem mata barata, quem não mata, certo? A gente tinha falado do Blue, vamos lá, Blue matava, né? A gente tinha falado que matava e raspava barata também. O Tracy. Ele mata, mas ele fica com receio de matar barata. Ele mata com aqueles spray de matar barata, né? Ah, verdade, justo. Sim. Né, melhor. Verdade. O Silver. Eu acho que o Silver ele mata, mas ele vai roubar o chinelo de alguém pra matar. Ah, boa, perfeito. O Brandon e a May, que é o mesmo personagem, né? Eles não matam, não. Eles correm da barata. Eles não matam. Não matam. O Wally, ele também não mata, não. Não mata, sai correndo. E Horaz, no finalzinho de Horaz, ele. Talvez ele mate. Talvez. Eu acho que no finalzinho, talvez ele pegue a barata e jogue na natureza. Verdade, concordo. Ele não mata. Ele vai mudar ela de lugar. Concordo. Isso. Vai afastar ela. O Barry. O O Barry nem viu a barata. Ele tá fazendo os correios dele, ele nem viu a barata. Isso. O máximo que pode é matar sem querer. Tipo, na correria, opa, eu pisei na barata. Exato, mas, exato. Mas matei a barata, ah, foda-se. Tude na barata. Tude na barata. O Charon. Charon e a Bianca. O Charon mata. Charon mata. A Bianca corre. A Bianca pede pro Charon matar. A Bianca pede pro Charon matar. Exato. Eu acho que é isso. O Hugh. Talvez... Diga. O que você ia falar? Talvez no Black White 2, a Bianca não corra e não chore, mas ela não mata ainda. Concordo. Verdade. Ela não mata. O Charon mata, mas no Black White 1 ele vai matar e vai dar risada, um pouquinho assim, um sorrisinho, tá ligado? Vai dar um... tipo, sou foda. No Black White 2 ele só vai matar e vai continuar fazendo os corre dele. É isso aí. Os corre dele, isso. Exatamente. Pô, sem fazer grandes estardalhaços. O Hugh mata barato também. Mata. Mas eu acho que ele vai matar e pensar na Purloin. Vai matar e falar assim... Ah, Purloin. Por onde você está? É isso, tá ligado? E se a barata falar da Purloin, aí ele bate na barata, ele esquarteja a barata. Entendeu? Esquarteja a barata. É. Exatamente. O Kallen. Assim, o Kallen, a Serena, a Shauna, o Cherno e o Trevor, todos eles correm da barata. Correm da barata. Todos eles correm da barata. Não, então não tem um que sobra. Não tem. Não tem jeito. Talvez o Tierno ele esmague uma barata um dia quando ele estiver dançando, sem ver, tá ligado? Mas a probabilidade é baixa. E a Shauna não tem a mínima possibilidade. Assim, não tem. No máximo ela dá uma. Acho que. Talvez ela dê umas. Se a barata estiver voando, ela vai dar uma bolsada na barata, tá ligado? E sair correndo. É, pode ser. Sabe? É verdade. No impulso. Mas é só isso também. O Hal não mata barata, não. Mas não é que ele tem capacidade de não matar. E não é que ele não queira, né? Tipo, não seja capaz, né? Mas ele não quer matar barata porque a barata não tá fazendo nada pra ele. Isso, tá só de boa, exatamente. Ali. Ele tá de boa. Ele consegue conviver com a barata sem grandes problemas. No máximo, ele vai afastar ela, que nem o Wally. Isso. É. Mas ele dá uma comidinha lá da maçalata lá dele. Ele dá uma malaçada pra barata, exato. O Gladion, mata barata. Mata. O Gladion ele esmaga a barata com a barata na mão. Ah, certeza. Que ele faz aqueles apagulho com a mão, tá ligado? Ele... Capositário dele. Exato. Esmaga e bate na testa com a barata. Exato. Olha lá, Hop. Hop quer ser bom, mas... Não, tô brincando. O Hop ia pensar, será que o Leon mataria essa barata? até ele decidir, a barata já foi embora, entendeu? Isso. O Bid mata a barata, mas ele... Não, quer dizer, não sei. Acho que ele mata a barata, ele mata. A Marnie também mata. Mata. Ela também. Mata, mas ela não. Ela vai só matar e vai ficar de boa. Não vai fazer nada com a barata também. Deixa ela morta lá. Eu acho que o Ben e a Clara, eles não vão conseguir matar a barata. Eles querem matar, mas eles não têm a capacidade. Eles vão fazer uma atrapalhada. Exato, é verdade. Exatamente. Eles vão tentar e vão fazer alguma coisa, a barata vai fugir. Talvez no final eles até virem brother da barata. Mas é exatamente isso. Perfeito, então... não tem um A mais pra falar. Exato. Bom, bora fazer a lista? Bora fazer a lista, então. Top 5 rivais nas nossas humildes opiniões aqui. Que mais? Vamos ver. Será que é isso? Deixa eu pensar. Nossa, peraí. No nosso top 3 provavelmente vai estar igual. Ou bem parecido. Não, vai estar parecido. Não vai estar igual, mas vai ser os mesmos personagens no top 3. Tenho quase certeza. Eu também acho. Nossa, eu tô com dificuldade pra achar os 5. Pois é, eu tive que tirar um dos meus personagens aqui. Reaver aqui umas posições por conta disso. Que tá meio difícil aqui. Mas com muita dor no coração, tá ligado? Uhum. Quer dizer, será que é? Não sei se é também. Não, eu acho que é. O Fala é que, por exemplo... Coloquei. Você decidiu já o seu 5? decidir. Beleza, eu também. Eu vou só tecer um comentário aqui, muito... Aliás, eu vou tecer um comentário porque já é o meu quinto, tá? Já vou começar, então. Já vou começar com o meu quinto lugar. Meu quinto lugar fica pro Cherry, tá? Opa, beleza. Eu fico muito triste porque eu não posso colocar a Bianca junto. Porque o Cherry é um personagem, a Bianca é outro. É diferente, por exemplo, do Brandon e da May, que só a mesma versão de personagem só muda, né? Tipo, uma coisinha ou outra. Sim, sim. Eles são personagens legal. Bem diferentes. Eu fico com o Cherry nessa posição, porque eu gosto do rolê que eles fazem ali na história deles. Eu colocaria os dois se eu pudesse na mesma posição, mas eu vou colocar o Cherry. Assim, a Bianca viria logo na sequência, tá ligado? Aham. Uhum. Eu entendo o seu sentimento. É que parece que um complementa o outro, né? É, exato, exato. Mas eu gosto desse rolê da sabe, tipo, desse dilema do Cherry, dele tentar entender ali e tal, né? Tipo, beleza, campeão, o que, que você quer, né? Mas, e depois? Você quer isso, mas e depois e tal, né? E como que você vai fazer pra alcançar isso, e, né? Todos esses dilemas eu gosto. Acho que foi um personagem bem desenvolvido ali em Black White. Gosto da resolução dele também. Então, é isso aí. Cherry. E o seu quinto lugar dele? Então, eu fiquei com muita dificuldade no quinto, porque eu coloquei o Bid. Certo. Mas eu queria ter colocado o Glass. Esqueci o nome dele. O Glacion, não. Oh, é... O Gladion? Gladion. É, eu tentei Glacion. Glacion, não sei porquê. É porque é o Glacion. É do de gelo. É o Glacion. Aí eu falei, ué, mas ele não é um rival, ele é um Pokémon. Pois é, né? Gladion. É porque pra mim os dois são muito bons. Eu gosto que eles são rivais recentes. E eles têm uma pegadinha um pouco de maldade neles. Mas não tão quanto antes, infelizmente. Uhum. Mas o que me fez decidir entre o Bid foi justamente o barraco todo, o circo que ele armou ali no lugar da pedrinha ali. E foi desclassificado. Perfeito. Eu gostei daquilo. Ah, da humilhação. Da hora. É, eu gosto da humilhação pública também. Quem não gosta, né? Muito bem. Você quer falar o seu quarto lugar? Fala o seu quarto lugar aí, véio. Vamos inverter. Lugar. Bom, ainda seguindo a oitava geração, eu vou colocar o Hop no quarto lugar. Olha só. E você? O meu no quarto lugar, curiosamente, vai pro Hop também. Olha! Olha só que loucura. Olha só. Não sei as razões, mas assim, a gente falou bastante da história deles, né? O Hop, eu gosto do desenvolvimento da história do Hop, eu acho que ela é pertinente e... Sim. E é bom, gosto da resolução. Eu gosto de resoluções, de fato, ali, tá ligado? Os malucos que tem resolução Sim. boa, eu acho que é os que fica da hora. O Hop, ele tem isso de... Né? Eventualmente, depois das tretas tudo, ele ainda se tocou que, puxa, eu posso arrumar outro caminho, tá ligado? Não tenho que seguir ali o que as pessoas estão esperando de mim. Mais ou menos até de uma forma... pensando bem agora, é o contrário do Hal, né? De fato. Porque exatamente. O Hal, ele começa fazendo o rolê dele e ele acaba meio que indo na linha do que a galera até um pouco espera dele. E aqui vai o contrário, tá ligado? E eu acho que o Hop tinha, eu não lembro exatamente, mas eu gostava dos diálogos do Hop, diferente do Hal, que me irritava um pouco os diálogos dele. O Hal era muito deboísta, né? Deboísta demais. Era demais. E o seu terceiro lugar? O meu terceiro lugar, top 3, vai para o menino Tud, vai pro Barry. Terceiro lugar fica pro Barry. E o seu terceiro lugar, Danny? Ah, o meu também vai pro Barry. Ai, caralho, mano. O nosso top 4 vai ficar igual, então, pelo visto. Por quê, né? Por que o Barry, Danny? Por que o Barry? O Barry é o Barry. Ele é Toad. Ele... Ai. Ele é um rival que, assim, eu gostei. Eu não sei dizer o porquê eu gostei, mas eu gosto dele. Isso. Eu gosto do Barry porque o Barry, ele... Ele tá no meio, que a gente falou do meio termo, né? Ele tá no meio que realmente no meio termo do que eram os rivais antigos e do que são os rivais novos, tá ligado? De tipo, ele não tá querendo comer seu cu, tá ligado? Sim. Ele não tá querendo te destruir, te aniquilar. Ele não te vê como uma ameaça. Mas ao mesmo tempo ele é competitivo, ele tá ali pra te jogar pra cima e tal, e ele é agitado e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é tranquilo, tá ligado? Então eu gosto dessa dualidade dele também. E eu gosto, que nem eu falei durante a parte que a gente tava falando dele ali, desse rolê que ele também aprende um pouquinho ali no meio, né? De tipo, beleza, vou dar uma desacelerada aqui, que aí eu posso realmente... melhorar, tá ligado? E ficar pica das galáxias. Mas enfim. Vai, Dani, manda o seu segundo lugar aí. Que agora eu acho que vai divergir, não. Mas tudo bem. Vai divergir. Mas já tá um pouco óbvio, mas acho que vai ser o segundo lugar. Quem vai ser o segundo? O Blue. Blue, né? Blue, no segundo, suspeitei. É que deu uma cortada aqui, por isso que eu perguntei. E eu já pode falar o seu também, que eu já meio que imagino. Pois é, o meu segundo lugar vai para o Silver, de fato, Dan. Desculpa, não podia. O meu lugar vai pro Silver, o segundo lugar vai pro Silver. É, porque eu gosto muito do Silver, de fato. Não tem como ele não estar no meu segundo lugar, de fato. É, ele tem também. A gente nem falou da música do Silver, mas a música do Silver é fantástica também. Ah, putz, é muito boa. A música do Silver é deliciosa. Assim, assim, a gente nem falou. Eu esqueci completamente de terceiro comentário sobre as músicas de rivais. Mas esse cast já tá com. Tá com mais de 3 horas já. Ou por ali. Então, não vou comentar muita coisa. Mas a maior parte das músicas dos rivais, elas são boas. Mas tem algumas que se sobressaem. E acho que. Sim. Né? A do Blue, a própria do Barry é legal, mas a do Blue é a do Blue e do Silver, no caso, né? Você falou do Blue, né? Meu segundo lugar é o Silver. Mas essas duas músicas são fantásticas, não tem como falar, não. Enfim. Eu faço das suas palavras as minhas. É, acho que o motivo, talvez, de eu ter excluído o Blue. Eu acho ele muito, assim, ele é o rival, ele é o primeiro, né? Mas agora minha escolha do meu top 5, assim, o top 1 é mais a questão realmente de amor do que realmente acho que o Blue tem a capacidade pra ser o melhor rival. Pois é. E eu falo primeiro e você fala o seu, ou vice-versa? Todo mundo já sabe, Dani. Pode falar aí. Já todo mundo, ninguém nasceu ontem aqui, não. Vamos lá. Ó, qual é o primeiro lugar? Qual que é o seu primeiro lugar? O meu é o Silver. Ah, e o seu é o... E o meu é o Blue, obviamente. A gente inverteu o primeiro e o segundo. Eu sabia que isso ia acontecer. Não tem jeito. Mas é isso, mano. Talvez até pra gente o Blue e o Silver tenham um fator muito nostálgico muito forte, de fato, também, né? De ser das primeiras gerações que a gente jogou. É lógico que, né? Eu particularmente gosto da sutileza do crescimento do Blue como personagem. E eu gosto de que ele é filho da puta mesmo. Ele é cretino. O Silver só não vai... Só não, pra mim, ele só não é primeiro porque ele cometeu um crime, entendeu? O Blue não cometeu crime. Ele tá dentro da lei. Mas tirando isso, mano, os dois são fantásticos. Na verdade, pra mim, se não fosse pelo fator nostalgia, eu não teria como escolher qual que é o melhor, tá ligado? Mas Sim. Como eu tenho uma nostalgia um pouco mais, né, afinidade pelo Blue, eu vou ficar com o Blue em primeiro. O meu é, assim, só existe um lugar pra um rival chamado Fezes no meu coração, que é o seu. Tá ligado. Tem mais. Não, mas quem nunca chamou o Blue de My Ass? Tá errado, né? Quem nunca chamou ou xingou o rival ali das primeiras gerações, tá erradíssimo. Ferradíssimo. Sabe uma coisa que eu ia comentar falando das hostes, né? Eu até pensei no começo da gravação de falar, eu acabei esquecendo, do Cheren e da Bianca. Tem uma coisa que eu gravei algumas vezes vídeos de hostes de rivais e pro canal e nunca soltei. Então vou comentar aqui porque eventualmente alguém vai ouvir isso aqui e vai achar interessante. Mas normalmente, as músicas de rivais, elas são, né, tipo, mais agitadas, alguma coisa assim e tal. E a de Black White, ela tem uma peculiaridade que ela não é tão agitada. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Tipo, ela parece mais alegrinha, de fato, porque os malucos são amigos de infância, não sei o que e tal, né? Então Sim. Ela começa alegrinha, tá ligado? Certo? Ah, é muito legalzinha essa música. É muito bonitinha a música. Mas aí, o que eu fui me tocando conforme os anos? O Cheren e a Bianca, eles compartilham essa música. Certo? É verdade. E aí, se você for parar pra analisar, o começo dessa música, até mais ou menos ali a metade, tem a cara da Bianca. E da metade pra frente, tem a cara do Cheren. Porque ela vai, tipo, como é que é? Ela faz, tipo... E aí ela fica mais grave, tá ligado? E aí ela começa, sabe? Tem um momento ali que ela fica um pouco mais... um pouquinho passivo-agressivo, tá ligado? Ela não fica do mal. E aí depois ela volta pra ficar alegrinha, depois ela fica meio passivo-agressivo. Então, sim, agora a gente tem uma pegada meio Bianca, depois fica Charing, depois volta pra Bianca. É, eu acho divertidinho isso, porque eles compartilham a música, então faz sentido, tá ligado? O que fazer. É diferente do caso do... Eu não lembro se a Serena ou o Shauna... A Shauna, o Cherno e o Trevor, se eles compartilham a música de rival ou se é música de batalha treinador normal. Eu acho que é de treinador normal, inclusive. Juro que eu não lembro agora. Mas tanto faz. E o... Num passado recente aí, todos eles tiveram músicas próprias, né? Tanto a Clara quanto o Avery, eles têm... Inclusive, a música da Clara e do Avery são bem parecidas em alguns aspectos, mas elas são diferentes também. E o... Da sétima ali, é certeza que todo mundo tem uma música própria. Isso é bem legal. Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Dani, sobre os rivals dos mundos Pokémon aí da vida? Muito obrigado por todos esses anos de bullying, de batalhas e verdade. De humilhação. Só isso. É verdade. Muito obrigado aí a todos também, os rivais, chutes na bunda. Maravilhoso aí. gosto de todos os rivais, apesar de ter os seus altos e baixos aí. E continue assim, Pokémon. Continue ganhando bons rivais. Só não façam igual a sexta geração, tá? É isso aí. Acho que eles deram uma aprendida depois, mas sei lá. Vamos descobrir na nona, né? Vamos descobrir aí o que vai acontecer. Enfim. Está bom, não precisa de 77, não. Exato. Enfim, Danny. Acho que podemos marcar o próximo tema como de professores, talvez. Que o pessoal tinha comentado aí fazer de professores também, que eu achei interessante. E acho que o de professores vai ser um pouco mais rápido, porque é só um. Olha só que beleza. Não vai ser um cast mais de 4 horas. É, no máximo talvez tenha uma coisa ou outra a mais, né? Mas não tem problema. É, não tem tanto problema. Vai ser mais tranquilo de professores. Acho que vai ser um tema legal pra gente discutir. Pouca gente fala dos professores, né, no fim das contas. Mas enfim. tem que enaltecer a categoria aí dos professores. Mas comentem aí também seus top 50 de rivais. Oh, é verdade, né, mano? Verdade. Façam isso aí, gente. Façam isso aí. Comentem seus top rivais. E quais os starters que vocês acham que combinam com eles também. Quem quiser. mas é isso aí, então. Enfim, queria agradecer a todos aí que ouviram esse podcast maravilhoso. E queria pedir aí, inclusive, pro Danny falar as redes dele, porque a gente já vai encerrar aqui já. Não sei se vocês estão notando. Opa, pessoal. nas minhas redes sociais, no Instagram e Twitter. Daniel_Prado_ novamente, sem o novamente. É. E no meu canal de Café com Daniel. Café com Daniel. É sucesso, paz. É isso aí. e sigam as redes da Casa do Carvalho também, né? Se é Casa do Carvalho Cast no facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, Instagram e youtube.com/casadocarvalho. Também tem a twitch.tv/casadocarvalho, que estamos fazendo mais lives com frequência por lá. E me sigam também no Twitter, quem quiser aí. Meu Twitter pessoal é tsunami_hisoka. Hisoka com H. Olha só você mesmo, não é mesmo? Enfim, Dani, muito obrigado também pelo papo, foi top. Voltamos aí eventualmente pro próximo cast. E que mais? Acho que é isso mesmo, né? Eu gostaria de agradecer novamente a todos e desejar aí que vocês tenham um ótimo dia. Falou, galera, até mais. Valeu, galera.